Salve, coelhada! Decadente 135! Hoje, para cantar parabéns pro seu Jair Bala, que está completando 70 aninhos de idade. Parabéns, Jair, um dos grandes ídolos do Coelhão. E também para falar de 2-1 do Palmeiras sobre o América no Independência, ontem à noite, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Enfim, apresentando os cúmplices da noite, seu Alisson Fernandes, de boa noite. Boa noite, cambada. Eu acho que você tirou uma Copa do Mundo do Jair Bala. Eu acho que são 74 anos. 74? Isso, se eu não estou enganado. Vamos falar da derrota de ontem. Derrota que é muito ruim para os nossos planos na Copa do Brasil, mas pelo menos o futebol foi um alento ali. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, de boa noite. Boa noite. Bom demais. Aqui, apesar da derrota, é para aplaudir o Coelhão, hein? Vamos que vamos. Muito bem. Diretamente do Japão, seu Felipe de Leucas. Bom dia. Bom dia. Falar um pouquinho do jogo de ontem, que teve muita coisa positiva, sim. Deu para ter muitas alegrias, sim, embora mantenha algumas preocupações. Ô, Felipe, o que é que temos de café da manhã hoje aí? Ah, eu não sei ler esse rótulo aqui, não. Mas mesmo. Mas tem sabor de quê? De pão, normal. Sabor de pão, muito bem. É isso aí. O seu Alisson Fernandes, você tem toda a razão. Só que eu não tirei uma Copa do Mundo, não. Eu tirei uma Copa do Mundo e mais um ano. O Jair é de 43, segundo a Wikipédia. Então ele tá fazendo 75 anos. Tá aí, 3/4 de século. Muito bem. Nós ainda estamos esperando aqui o seu Corneta, que tá tentando desconectar e cai, cai, sobe, sobe, cai. Então, como ele gosta de fazer, qualquer hora ele sai berrando aí no meio do caminho. E também aquele que está atrasado, infelizmente, teve aí problemas com o trânsito de Belo Horizonte, com o qual ele não está acostumado, o Gabriel Bons, palmeirense, que é também lá do Gizcast. Vamos ver se ele aparece aí no meio do caminho, nós estamos aguardando ele. Mas, enquanto isso, o Alisson Fernandes, dê seu resumo do jogo. Vamos lá. A América começou, para mim, confuso ali na defesa, mas estava jogando ali, tentando medir forças com o Palmeiras. De fato, o Palmeiras tem um grande time. O Palmeiras tem um ataque que é muito, muito leve, e tem o Borja, que é um bom finalizador. Graças a Deus, ontem ele não estava muito afiado, senão teria feito outros gols. Mas o América foi ali durante o primeiro tempo vacilando muito na defesa. A defesa capitaneado ali pelo Rafael Lima, vacilando bastante, dando chances de gol pro Palmeiras. O Palmeiras perdeu algumas, duas com o Borja, e o América acabou sofrendo ali os seus dois primeiros gols, né? Os dois primeiros gols do Palmeiras. Depois do segundo do gol do Palmeiras, aí sim o América acordou para a vida, passou aquela sensação de baque que eu estava sentindo, principalmente na nossa defesa, e o ataque começou a render mais. E quando o ataque começou a render mais, teve mais volume de jogo ali na frente, a coisa melhorou pro lado da defesa, né? Porque aí as bolas não iam para lá com tanta frequência e o time estava mais bem armado. Do meio para frente, o América jogou muito bem, principalmente o segundo tempo, um volume de ataque, um volume ofensivo muito grande, todo muitas mundo? Jogadas, todo mundo não, mas analisando como time, a resposta foi muito boa, na finalização que pecamos bastante, né? Algumas jogadas que dava para ter feito gol, algumas chances ali, o próprio Serginho teve, Luan teve jogadas não claras de gol, mas que dava para tentar fazer algo melhor, mas conseguimos fazer só um gol com o Serginho, um gol que nos dá pelo menos a esperança de ir lá para São Paulo com boas possibilidades ainda. Digo boas possibilidades porque o nosso ataque encaixou com a defesa do Palmeiras. Então, a bola pode, de repente, entrar lá. E dá tempo para o Enderson estudar melhor esse ataque do Palmeiras, que apesar de muito forte, não é impossível de ser parado. Então, a gente continua com expectativa. Se fosse o 2-0, e principalmente o 2-0 com a atuação que a gente teve ali no primeiro tempo, a gente ia estar aqui agora com pouquíssimas esperanças. Eu ainda mantenho a minha esperança. Sobre o jogo de ontem, acho que tinha caixa para ser um jogo ali até de 3-3, 4-3, não sei a opinião de vocês, mas o Palmeiras errou bastante gol, nós erramos bastante gol. Foi um jogo aberto de ambos os lados, os dois ataques se deram bem com as duas defesas, o Keno, não dá para negar que ele deitou em cima do Rafael Lima, mas ao mesmo tempo o Serginho jogou muito bem lá na frente, caindo pela ponta direita do nosso ataque, a gente estava conseguindo boas jogadas por ali, em cima do Diogo Barbosa, que é fraco defensivamente. O Palmeiras tem o mesmo problema da gente. Tem dois laterais que têm deficiências defensivas. Então não é tão difícil conseguir chegar e fazer cruzamentos, chegar tabelando por ali. Não é tão complicado, a gente viu isso ontem. Então eu mantenho as minhas esperanças lá para o jogo de São Paulo. Sei que é difícil, já era difícil antes, mas mantenho as minhas esperanças de que a gente consiga aprontar alguma coisa contra o Palmeiras lá. Tô de acordo. Sérgio Tavares. Eu não tenho tanta expectativa nisso não, cara. Desde o sorteio que eu já desencanei da Copa do Brasil, que o América... Eu fui ontem desencanado, esperando ver o América jogando bem, porque o América jogar bem em qualquer campeonato motiva para que no brasileiro a gente jogue bem e fique e sonhe alto e tal. O Palmeiras, para mim, é um, se não for o melhor time desse ano, ele é no mínimo um dos três melhores. É muito difícil conseguir ganhar do Palmeiras. Tanto que os números deles são números de time europeu. Eles jogaram 15 partidas fora de casa esse ano e só perderam uma, contando já o jogo de ontem. Uhum. Então é difícil mesmo, é um time muito agressivo, muito forte. E ver o América jogando de igual para igual, claro que a qualidade técnica dos jogadores deles é muito maior que a nossa pelo nível de investimento que eles têm. Mas tirando a qualidade técnica de cada um, o conjunto dos dois times, as táticas dos dois times foram muito parecidas. Os dois times jogando para cima, por isso foi um jogo meio maluco, assim, né, de se ver. Aqueles jogos, igual o Alisson falou, podia ser um 4-3, um 5-2, sabe? Eu concordo, é isso mesmo, porque foi um jogo franco para cima, que os dois times jogaram como de igual para igual. Então, ver o América jogando assim, para mim, é o mais importante, porque o meu foco é o brasileiro. Copa do Brasil, claro, vou torcer, vou no próximo jogo, vou rezar pra gente conseguir e tal, mas não tenho muita esperança nisso, não. Muito bem. Seu Felipe de Leucas. Eu vou muito na linha do Sérgio também. O sorteio foi muito cruel, né, com a gente nessa fase, uhum. Mas o jogo dá um otimismo, né? A forma como jogou, pra efeito de brasileiro, se a gente pode tirar coisas boas dali. O time melhorou em alguns aspectos. Principalmente com algumas modificações do segundo tempo, eu acho que com esse ataque mais móvel, que foi o que nos rendeu o gol ontem, eu acho que a gente tem até mais chances ainda. Mas realmente, a gente tá vivo porque o futebol dá asas surpresas, né? Mas para passar do Palmeiras vai ter que ser uma baita de uma surpresa. Até porque ganhar de 1-0 lá ainda leva para os pênaltis, e nos pênaltis a gente não tem tanta sorte assim também, né? Até porque o nosso, que seja o João Ricardo ou o Jori, nenhum dos dois tem muita... não são muito bons pegadores de pênalti, e no Palmeiras, tanto o Jailson quanto o Prazo, os dois não têm o que... Eles têm essa pecha, né, de brilhar em penais, né? Então, mas vamos que vamos, né? Pelo menos dá um certo otimismo pro brasileiro. Eu entendo e até concordo com essa análise pé no chão, mas se tem um lugar pra zebra acontecer, esse lugar é a Copa do Brasil. Então a esperança se mantém viva. Tivesse sido uma balaiada, aí realmente a gente podia já focar no Brasileirão, igual certas equipes, né? Mas enquanto 1-0 leva pra pênalti, 2-0 classifica direto, eu acho que a chama tá acesa e o América tem que ir lá pra brigar e disputar. Não é garantia nenhuma de que vai passar, mas eu acho que vale o risco, vale o esforço. E aí eu lhes pergunto, então, já uma rapidinha aqui, sem puxar muito aí o fio da meada, mas suponhetemos que o América passe. É para o América priorizar a Copa do Brasil ou não? Puta que pariu. Não. Não mesmo. Não, mas não só mesmo. Que eu também... Não mesmo, mas... Tem outros clubes aí acumulando três competições e tentando lidar com três, né? Também sim. Não acho que seria... Não é também para abandonar a Copa do Brasil, porque é igual o Henrique falou. Se tem um local onde um clube do nosso tamanho pode conseguir algo a mais, é na Copa do Brasil. Não é abandonar, mas se tiver que priorizar, é o brasileiro, sem dúvida. Concordo. Sérgio? Se passar, bicho... Balançou, hein? Balançou, hein? Você tá doido, bicho? Passar? Aí, nossa senhora, não sei. Aí é quartas, né? Aí é feito inédito, o América nunca chegou nas quartas. Aí é sonhar pra alguma coisa diferente. E ao mesmo tempo. Aí tem o sorteio e cai. Aí tem o sorteio, pois é. Nossa, aí vem o Grêmio. Não, aí eu desisto de novo. Felipe Lucas. Não, peraí, só pra terminar. O problema de julgar em duas frentes é que nós não temos elenco. Igual outras equipes pra ir revezando e tal, né? Nós só temos um time, olha lá, ué. Não, é só a Copa do Brasil, você não viu, nós já jogamos com o time B, ué. Rimé, Luan, você não viu não, Aderlan. É verdade, é verdade. Nossa, um bom cara jogador, ué. João Ricardo. Muito bem, Felipe. Não, priorizar a Copa do Brasil pra gente é complicado. Se passar, acho que tem que, não pode, não é questão de priorizar, mas tem que ir tentando ver a melhor forma de colocar times competitivos, mas sem prejudicar o brasileiro, que é a maior luta nossa, né? A longo prazo, por mais que o prêmio da Copa do Brasil seja gigante, né? A nossa permanência na Série A longo prazo é muito melhor pra gente, né? Então, mas assim, se passar do Palmeiras aí, dá pra sonhar com tudo, né? Então, agora, tem uma coisa... Diga. Pode falar, Henrique. Não, é só pra dar a minha opinião, de que assim, concordo, eu acho também que não tem que priorizar, nem essa balançada do Sérgio Odô, não é priorizar mesmo, de jeito nenhum, mesmo que na próxima bolinha saia, quem que tá lá ainda, Chapecoense, sei lá, vai eliminar uma coisa mais perto do nosso nível, mesmo nesse caso, eu acho que não é o caso de se priorizar, não vai poupar jogador no Brasil, assim, pode até poupar jogador, se for uma coisa assim, ah, nós vamos pegar a Chapecoense. Não, a gente vai pegar a Chapecoense no meio de semana, e aí no sábado a gente tem um jogo contra o Corinthians. Aí pode poupar, bicho, pode poupar, pode entrar com o time bem contra o Corinthians, vou tomar de 14-0, que foda-se, entendeu? Vai, vou, entendeu? Não tem porquê. Então aí beleza, aí você prioriza. Agora, fora isso, qualquer oportunidade de ponto no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele é muito mais importante do que tentar uma sorte numa Copa do Brasil, que ainda que estejamos lá na frente, das quartas até o final, são 6 jogos até o título, e a cada 2 você vai avançando e ganhando um prêmio em dinheiro, priorizar o brasileiro eu acho que é a nossa grande razão desse ano. Contudo, ainda que não priorizada, passou do Palmeiras, fi, aí é cachorro louco, fi, aí é bote solto, entendeu? Pode jogar solto, pode jogar futebol alegre, pode ficar tranquilo, não tem mais que cumprir mais nada nessa vida. Então joga e vai fazer seu jogo, aquele jargão velho, aquela trupe do treinador de filmes, de beisebol, de futebol americano, de futebol propriamente dito, que ele chega e fala assim, vá lá e divirta-se, sabe? É isso que o Ederson tem que fazer, é bater nas costas de cada um, vocês sempre adoraram jogar futebol desde pequeno, vocês dormiam com a bola, vão lá e divirta-se, é isso que tem que fazer, foda-se treinamento tático, caralho A4, vão lá de farra, gente, aí vai cachorro doido, e o que vier lucro, mas priorizar acho que não. Você ia dizer, Alisson? Eu ia falar que, na verdade, ter duas competições assim ao mesmo tempo, uma conversa com a outra, a gente querendo ou não, né? Então, sim, o desempenho da gente na Copa do Brasil tem influência no brasileiro, muita influência na questão da moral. Se a gente passa de um Palmeiras, é a mesma empolgação que o Sérgio demonstrou aí, por exemplo, e é a mesma moral que a gente vai para cima dos outros times no brasileiro. E do lado contrário, o respeito dos adversários com a gente aumenta demais. Essa partida contra o Palmeiras ontem e aquela partida contra o Flamengo lá no início do brasileiro, elas me deixaram... eu fiquei feliz com as duas, apesar de serem duas derrotas, justamente por isso. Porque quem fez a transmissão babou um ovo danado do América, porque... A visão de quem acompanha o América, por exemplo, um comentarista do Sport TV, um comentarista em nível nacional do Sport TV, a visão que ele tem do América hoje é aquele América de 2016, que era saco de pancada. Exatamente. Quando a gente consegue fazer partidas assim, e se a gente conseguir eliminar um Palmeiras, a visão muda completamente. Um Corinthians vai vir jogar aqui com a gente com algum respeito. Isso muda resultado? Muda um pouco. Às vezes eles vêm com uma tática diferente, aquilo vai deixar uma... A gente vai conseguir jogar um pouco melhor e tal. Ter uma moral elevada ajuda demais. Nisso aí que a Copa do Brasil pode ser boa. De repente a gente não passa pro Palmeiras, mas se conseguir dar o mesmo calor no Palmeiras que demos aqui, já é alguma coisa. Ah, isso aí. Com isso não tenho dúvida. Não, esse jogo mesmo, ainda com resultado negativo, pra quem vem de uma balaiada pro Vasco em São Januário e precisa pegar um Ceará segunda-feira, o clima que tava bosta segunda e terça já tá bem melhor hoje. Sim. Sim. É? Então. Vocês jogavam L-Foot? Sim, de Maracota. Tinha uma barrinha de moral. A sua moral ia enchendo com os resultados positivos e ficar mais fácil ganhar dos adversários. É aquilo ali. Ok, L-Foot formou vários caráteres nessa vida e ele tá disponível na internet. Você pode baixar um joguinho simples com layout horrível, mas é de uma diversão, meu amigo. Você nunca ficou tão feliz de ver a palavra golo escrito na tela. Muito bem. O que mais nós temos? Quer puxar algum destaque já, Alisson? Eu tenho uma listinha aqui de individualidades pra gente avaliar. Quer começar lá de trás e ir pra frente? Vamos. Podemos pegar numa coisa polêmica, que pelo menos foi polêmico hoje no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Decadentes, que é a questão João Ricardo versus Jori. Ah, sim. Eu já vou falar pra vocês, são tudo maluco, tá? Já vou vocês falar. Quem? Que eu nem opinei. Não, vocês estão trazendo a polêmica. Mas trouxe a polêmica, Sérgio. Eu nem li o negócio. Conversa você, então, já que nós estamos malucos, opina aí, ô sensatão. Não, bota a polêmica aí. Qual que é a polêmica? Ué, a polêmica tá dada. Hoje no grupo vários, Sérgio, você tá no grupo lá, você acompanha, mas só pra contextualizar pra quem tá nos ouvindo. Vários opinando que o Jori saiu no momento em que ele não tinha que sair, que o João Ricardo não teria que ter voltado agora, e alguns até opinando que o Jori, os mais precipitados, já classificando o Jori como um melhor goleiro do que o João Ricardo. Então, essa polêmica aconteceu lá. A minha, pela reação que você teve, muito provavelmente a minha opinião é igual à sua, mas não custa a gente botar na roda aqui. Então, eu acho que o Jori, o pouco que ele já mostrou muita coisa e tem potencial para ser um goleiraço, talvez um dos melhores goleiros do América. Mas a gente viu muito pouco dele ainda. Mas essa empolgação com o Jori, eu concordo. Quero ver mais dele e tal. O que eu discordo é só o que eu ouvi no grupo e lá no estádio e outras pessoas falando. Ah, o João Ricardo tomou um frango. Puta que pariu, não teve frango nenhum. Na minha opinião, não teve frango nenhum. Frango, não. E digo mais, acho que nem teve falha dele. Acho que teve falha do Rafael Lima nos dois lances. Teve falha dele também, mas vamos lá. Ok, por isso que eu já te chamei de doido. Argumentarei e provarei meu ponto. Eu já te conheço, entendeu? Não, eu acho que o João Ricardo ainda é um grande goleiro. E entendo ele ter voltado, porque pelo tudo que ele já fez, e o Jori ainda tá começando. Então, eu acho que é natural o João Ricardo ter voltado no lugar do Jori. Não acho que é uma... Não, que absurdo ter tirado o Jori, isso não. Acho que é normal. E não vi ainda o João Ricardo falhando pra gente pedir o Jori de volta. Eu vi o João Ricardo normal. Por isso que eu acho que não tem uma polêmica, entendeu? Pra Deixa eu opinar, porque eu acho que a parte da polêmica vai ficar com o Henrique no final. Porque a minha opinião é muito parecida com a do Sérgio. Eu acho que a gente precisa também entender que há um processo. O João Ricardo é o nosso goleiro aí, o quê? 6 anos, por aí? E quase sempre em boa fase. Então, muita calma nessa hora com o Jori. Também fico muito feliz estando aí. Tá sendo uma grata surpresa. Acho que tem potencial, mas goleiro, normalmente goleiro nessa idade do Jori, ou ele é um fenômeno a ponto dele já conseguir ser titular em equipes, ou ele ainda vai evoluir um pouco. Goleiro é uma posição que costuma ficar melhor, é dali dos 24 para cima, pelo menos. Agora, tem um ponto só, Sérgio, que ontem eu vi no João Ricardo e que me lembrou, me trouxe um filmezinho lá de 2016. O João Ricardo é um... Não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebo nele, ele fica desanimado quando há falhas da defesa. E por isso que lá em 2016 isso acontecia muito. Quando o placar tá 2-0 pro adversário, todo jogador é claro que fica um pouco. Mas eu vejo ele abate demais. E ele é o cara experiente ali de trás, é um dos caras experientes, e que de repente deveria ser aquele cara para chamar a galera de volta pro jogo, para ainda acreditar e tal. Quando o América toma um, toma dois gols, e principalmente quando tem falha de defesa, a empolgação do João Ricardo vai lá para baixo. É normal que vá. Os outros jogadores também acontece isso. Tanto que o time ontem deu uma baqueada, só depois se recuperou. Mas no João Ricardo eu vejo isso demais. Eu queria que ele fizesse isso um pouco diferente. Queria que ele fosse o cara que puxasse para cima na hora que o Rafael Lima falhasse e tal. Chamasse o cara de volta pro jogo, deixasse todo mundo ligado de novo. Ele vai pro buraco junto com a falha da defesa. Isso é só o que me incomoda e ontem me incomodou de novo. Fora a cera, né? Que te incomoda também. Quero muito ouvir o que o senhor tem a dizer. Bom, pra mim, eu também não. Eu acho que hoje não tem. Não cabe um pouco de de discussão a que ponto, que goleiro o Jory vai virar, né? Mas eu não... Para mim, o João Ricardo não deveria ter voltado, não achei errado colocar ele de volta. Assim como eu não acho que ele tenha falhado ontem. Uma coisa que... Você pega os gols, os gols que aconteceu, fica a impressão de falha, para muita gente, pela questão do posicionamento que ele tem que fazer, mas o posicionamento dele era correto no início dos dois lances, e depois, com o desandar da jogada, para mim, ele teve a tomada de decisão correta nos dois. A diferença foi que ele não conseguiu... Ele executou o golpe, né, para tentar bloquear a bola nos dois lances, e ele errou. Ele não conseguiu fazer a defesa. Mas não significa que ele tenha sido... Não, foi falha dele. Se ele faz a defesa nos dois lances, a gente tava colocando ele lá no pedestal. Porque isso. Principalmente o primeiro, teria sido uma defesa muito difícil. Sim. O segundo, não tão difícil assim, mas uma defesa com algum grau de dificuldade também alto. Então, ele não falhou nos lances. Mas, uma coisa que a gente fica é... Ele não... talvez, eu acho que talvez o João Ricardo de 2015 e 2016 teria defendido essas duas bolas. Mas assim... Beleza, você chegou no ponto que eu queria. É. Exatamente. Eu não acho que ele tá no melhor, na melhor forma dele como goleiro. Mas eu ainda acho que potencial ele tem pra voltar a ser isso. E não acho que, às vezes, por alguma razão, isso não, ele não conseguiu fazer defesa ontem, mas acho que é o caso de dar mais paciência pra ele, porque não é que ele esteja indo mal. Agora, ele tem um goleiro hoje no banco dele pedindo passagem. Então, ele tem que elevar o nível dele ao que ele já foi. Até porque a gente não sabe, igual, a gente não sabe que ponto o Jory vai ser. Se ele vai ser um goleiro que vai conseguir desbancar e passar, se ele vai ser um goleiro que às vezes vai ser isso aí, vai manter. Então a gente tem que ver. Até porque muita gente também hoje pede, mas o que a galera caiu matando no Jory também contra o Flamengo foi um absurdo. Sim. Que também não. E, de novo, eu também não acho que ele tenha falhado. Injusto. Gols, ainda que o pênalti tenha sido alguma certa, por ele. Sim. Não, não, não, ele foi um pouco afoito, mas também não considera nenhuma falha no lance, porque ele não fez o errado ali na situação. Uhum. Né? Então, fica um pouco assim, a gente tem que policiar muito os dois lados. Aquela história, tem muita gente com muita má vontade com o João Ricardo desde o ano passado, e aí acho que o pessoal usa qualquer coisinha. Hoje ele tá se tornando uma das genis para alguns torcedores, isso. Qualquer coisa que acontece, a galera quer imputar a culpa ao João Ricardo, ainda que ele tenha ou não nessa situação. E com o goleiro é sempre pior, né? Porque o goleiro tá sempre em voga. É isso aí. Tá, não, porque ele, quando erra, geralmente é gol. O primeiro gol, eu não vou nem chamar de erro, não. Não acho que ele errou. Quem falou que é frango, desculpa, nunca comeu uma coxinha na vida. Não sabe o que é frango. Então, assim, não é que no primeiro ele tenha falhado. Era uma bola muito difícil pra ele ali na situação em que tava, jogada totalmente aberta, sem defesa nenhuma. Não era uma bola que dava pra ele sair. Uma bola que tá no meio do caminho ali, que não dá tempo dele sair e chegar nela. Mas aí, enfim, eu dou aquela reclamadinha bem de leve, porque eu já vi ele fazer essa defesa antes. Eu já vi ele fazer esse abafa antes com muito mais qualidade. Como bem lembrou o Felipe, 2015, 2016, ele tava em outro ponto na carreira dele. O segundo gol, aí eu já vou puxar aqui comentário do Adolfo, dizendo que ele saiu atrasado para a defesa no segundo lance. Falha normal. Concordo, Adolfo. É isso que eu penso também. Eu acho sim. Ah, vou botar na conta do Rafael Lima, que não conseguiu acompanhar. Tudo bem. Vamos deixar, né? Vamos só lembrar aqui que o Rafael Lima não foi o responsável pelo início daquela jogada. Foi uma jogada muito rápida. E o Rafael Lima é o Rafael Lima, gente. A gente sempre soube que ele não tem essa velocidade para acompanhar um atacante. Ainda mais um atacante do Palmeiras, no nível de um atacante do Palmeiras, que tem toda a velocidade que tem. Então isso não é que é uma falha do Rafael Lima. Isso é uma característica do Rafael Lima. Agora, aquela bola ali foi cantada. Aquela bola ali faltou... Praticamente, quem faz o cruzamento é o... Como é que ele chama? Foi o Keno que fez o cruzamento do segundo gol, não foi? Foi, o Keno. Muito bem. O Keno, praticamente, só faltou ele entregar pro Messias e pro João Ricardo uma cópia reconhecida em cartório com três vias, dizendo o que ele ia fazer. Porque ela foi mais do que telegrafada. E aquela bola dava para ele sair e pegar a bola. Aquela bola não deveria nem ter chegado no atacante. Essa sim que eu coloco mais na conta do João Ricardo do que na conta dos outros. Até mesmo vi gente botando culpa do Aderlan, que errou o passe lá na frente. Gente, tanta gente errou o passe lá na frente, algumas jogadas saem gol, outros não. Enfim, acontece. Né? Fez muito mal em errar aquele passe, não era um passe tão difícil. Aderlan tinha outras opções, mas daí a acreditar o gol a ele, eu acho um pouco mais complicado. Então, nesse ponto, eu acredito esse segundo gol mais ao João Ricardo que a qualquer outro jogador, que para mim aquela bola era uma bola que dava para ele sair e ela não deveria ter chegado no atacante. Então não é nem que ele não conseguiu fazer o abafa. Na minha visão, ele não deveria nem ter tentado o abafa, porque ele já devia estar com a bola na mão. Mas enfim, posso só fazer Não, deixa eu concluir. Posso fazer uma ressalva? Depois que eu concluir, você pode. Ok. A partir daí, estou dizendo que o João Ricardo devia sair e que o Jory devia ser o titular agora? Não, Jory é muito novo ainda. Jory ainda está em formação. E não é nem questão de regra de 5 jogos, não. Ele é um jogador da base em formação. Ele tá fazendo o seu 5º jogo no profissional. E numa Série A, foi muito bem? Foi, beleza, tá promissor. Mas não vamos botar o menino agora na fogueira, senão a gente acaba queimando ele. E o João Ricardo, é para sacrificar, mesmo dizendo que eu acho que ele falhou? Não, eu acho que ele tá sem ritmo. Ele acabou de voltar da lesão, ele tá sem ritmo de jogo, ele ficou muito tempo parado. E também acho natural a falha, mas na minha visão, a falha é dele. Esse é o ponto. Felipe? É só que aquela bola, a gente tem que colocar o mérito no cara que cruzou, porque se a gente pensa pra sair no lance dele, a primeira coisa que o João Ricardo faz é tentar dar um passe pra interceptar o cruzamento. Aí ele percebe que se ele dá o pulo, ele não vai alcançar a bola. E ele começa a fazer a trajetória pra poder abafar o cara. Sim. Porque a gente tá... Nesse momento, mais, tudo bem, mas eu acho que assim, tava telegrafado. O que ia acontecer ali era aquele cruzamento. O problema devia estar posicionado antes. Quem tem que tirar o cruzamento é o zagueiro. Mas, porque pensa no lance do Barbosa em 50. Se ele sai antes também pra poder pensar. Porque ele fala assim, o cara vai cruzar e ele dá no canto vai dar dele. Um espaço. A galera tava xingando ele do mesmo jeito. Então, tipo, você não pode entregar o canto. Você tem que, fechar nós o primeiro. Nós estamos na base do si, eu acho que dava pra ele. Vocês acham que não. Deixa eu só aproveitar, então. Só pra você, tá? Quem cruzou... Nem o Alisson tá defendendo tanto o João Ricardo, vai. Calma, cara. Pera aí. Muita calma nessa hora. Não, só tô avisando, porque senão ele vai começar a ficar com ciúme. Muita calma. Quem cruzou a bola foi o Borja. E quem fez o gol foi o Keno. Então pronto. Então, Borja, isso foi cruzado na grande área, não foi na pequena área, não. Tá? Ele tava fora da área, não foi, não? É, ele estava... O cruzamento foi feito de fora. Não, ele entrou, ele pisou dentro da área e cruzou. E se você olhar o replay, eles passam pro Borja e o João, o Rafael Lima, ele passou, o Rafael Lima começa a correr. O Keno tava lá na grande área do Não, ô Sérgio, tudo bem, eu já vi o lance, você não vai me convencer. Não, deixa eu terminar de falar agora, hein? Não vai, é que eu tô querendo apresentar nosso convidado que chegou e tá aí calmamente esperando, ouvindo a gente falar de novo. O Keno correu tipo uns 1.000 quilômetros a mais e chegou antes do Rafael Lima, que não conseguia interceptar a bola. Que foi característica dele que não tem velocidade. O Keno e o Rafael Lima ontem tava igual quando você vai brincar de corrida com criança. Chama aí você bota ela 200 metros na sua frente e fala assim, pô, largada aí, depois isso. Eu vou. Aí você vai e começa isso. E chega na frente. Exatamente, mas foi isso aí. Mas, enfim, é característica do Rafael, gente. A gente não pode esperar outra coisa dele. Que ele tome um suco gami e desenvolva uma super velocidade. Mas, apresente enfim, o guitarrista aí. Farei isso agora. Seu Gabriel Bons, palmeirense, finalmente, dê sua boa noite. Oi, tava aqui acompanhando a discussão efervescente entre vocês. Boa noite, gente, boa noite. Tá falando goleiro. E é baixista, não é guitarrista, desculpa. Ah, eu não quis corrigir. Não, mas aqui a gente corrige. Fica em casa, Gabriel, aqui você tá tranquilo, pode interromper a hora que você quiser. A gente já começou... você teve esse probleminha de atraso, não conhece BH bem, né? Não. Estou aqui com uma companheira nossa da Cracóvia, e na casa da Clarice, que está sendo super receptiva, vim apresentar uns negócios aqui na UFMG, e aproveitei para ver o Verdão, né? Porque descobri no dia que o jogo ia ser aqui, eu jurava que a primeira ia ser lá, e aí eu consegui correndo, cheguei um pouquinho atrasado, mas adorei conhecer o Independência. E ainda foi infiltrado na torcida americana. Não, nem fala isso. Agora já passou, agora pode falar. Tava lá, tive que guardar a minha camiseta do Palmeiras, que eu tava com uma da Parmalat, que eu aqui, na época que nem era vivo, mas já era feliz. E tive que guardar lá no guarda-volume e tal, mas eu gostei muito do estádio, assim. É um estádio que ainda, pelo jeito, não se arenizou, né? Ah, não, já? Sério? Sério? Antes era mais raiz. Antes era uma ferradura, era bem raiz mesmo, arquibancada de concreto e tudo mais. Também, na desculpa da Copa do Mundo, ele foi modernizado, virou arena, porque o Mineirão ia ficar fechado, então tinha que modernizar o Independência. Então foi feito, ele já foi arenizado, sim. Esse estádio é de 2000 e, me lembrem aqui, 12? A 12. A reforma. 12, né? Reforma de 12. 12, tudo bem. Entendi. Então é isso. Mas, nossa, eu achei um preço bom, perto dos... lá de São Paulo, dos jogos lá na nossa querida Arena Allianz. Né? Esse ano eu fui em poucos jogos, né? No final do ano passado desse, por conta do mestrado e tudo mais. Mas eu fui ver mais jogo fora do Palmeiras do que eu vi em casa. E tô feliz que eu estou 100% de aproveitamento quando eu vou ver jogo fora de casa. Por favor, fora de casa. Muito bem. Gabriel, aqui em BH tem muito americano que às vezes reclama pra caramba quando o ingresso vai pra R$20, por exemplo. Dá um panorama pra gente aí de como é o preço mais ou menos de ingresso, meio de campo, atrás do gol, lá no Allianz Parque. Claro. Vocês estão me ouvindo agora? Bem. Sim. Bem, é porque eu estava com o microfone muito perto da boca. Não, mas tá bom. Eu fui ver jogo lá no Allianz, um jogo de meio de tabela, assim. Era uma quarta noite, Palmeiras e Atlético. Jogos do Palmeiras. Eu consegui porque uma amiga minha tem o sócio torcedor, certo? E lá no sócio torcedor fica muito... Tipo, você tem que ir em todo jogo porque você tem um ranking, tem um negócio assim que eu não conheço, porque não tenho dinheiro para ir. Mas, ó, aqui está falando, no site do Palmeiras, Gol Norte, não sei se vocês conhecem a Gol Norte, que é normalmente onde fica a organizada, tá R$120. Gol Sul, tá R$200. Putz. Superior Norte e Sul, R$130. Superior Leste e Oeste, R$150. Aquela superior, que nem a de vocês também. Aham, sim. É meio maior. Mas as melhores que eu acho que são as centrais, estão R$230. Mas aí é aquela coisa. É, 230 se você comprar muito antes e desculpa, se você comprar muito antes e tipo para um jogo daqui a 2 semanas e for sócio do Palmeiras, do clube, porque a maioria delas fica para sócio torcedor, para esse Avante, né, que são as cadeiras individuais. E do Avante, você tem o preço da mensalidade com o ingresso? Com o ingresso, vamos ver aqui. Ou senão a gente dá um tempinho aí. Aqui o América realmente tem feito já, não é nem desde o ano passado, eu acho que desde o ano retrasado, tentado manter os valores dos ingressos a um preço mais acessível, entendendo que está no momento de atrair esse torcedor e fazer o campo encher um pouco mais, né? A gente tinha, antes desse trabalho que o América vem fazendo, médias de 1.500, quando muito 2 nos jogos do América. Esse ano nós estamos com média de quê no Brasileirão? O Campeonato Mineiro já foi bom, né? Nós tivemos uma média de uns 4, mais ou menos. É isso? Ah, por aí, 4, 5. Por aí, né? 4, 5. E agora, Brasileiro, e vamos juntar esse jogo aqui, só pra gente ter 3, né? Mas a gente tá com uma média de 10, quase. Então, eu acredito que uns 8, 9. E aí tem saído uns rankings de valores de ingresso, né? E aí, como é que eles fazem isso, né? Eles pegam a arrecadação do jogo e dividem pelo número total de espectadores que estavam lá naquele jogo. Então, por isso que saiu, por exemplo, na primeira rodada contra o Sport, saiu lá que a média do ingresso do América era R$4 e pouquinho. Ninguém que pagou ingresso pagou R$4. Né? Mas a conta feita era essa, porque não entrava ali a receita do sócio-torcedor. Gratuidade também, né? Também, então, bastante gratuidade. Eu achei aqui o Avante. Né? Não vou falar de todos, porque não sou RH do Palmeiras. Mas, do Palmeiras, ainda não me pagam para isso. Mas, bom, eles têm... Eu peguei aqui o do sócio Avante, os dois últimos, e o tipo, os dois mais baratinhos e o mais caro. O bronze, que é R$15 por mês, vai te dar só tipo um rating e pré-venda exclusiva, desconto numa rede de parceiros, revista do Palmeiras, etc. E aí todos os outros ganham pelo menos isso. Então, tipo, esse rating e pré-venda é você vai ganhando pontos no ranqueamento para conseguir mais ou menos em tal em tal cadeira ou não, que é o que aí você tem, tipo, metade das vendas para a torcida do Palmeiras estão vinculadas ao Avante, por exemplo. Eu acho que chega, uhum. tá chegando a metade. Aí tem o de 35 por mês que você ganha, além disso, 50% de desconto em algumas, algumas áreas. E o Diamante, que é ótimo, R$650 por mês, que você não paga os ingressos. Muito pra nenhum jogo, você vê todos os jogos. Então, em qual cadeira? Na que ela custa quanto? Entendeu? Não, então, o Diamante, ele pode ir em qualquer uma mesmo. Central, Oeste, entendi. Superior. Você só tem que, tipo, confirmar. Não é, também não é chegar e ir. Não, você fala que você vai. Confirma. Né? É, você confirmar, eu vou nesse jogo. Você pode repassar pra outras pessoas e tudo mais. Só pra gente fazer uma comparação, é R$650 por mês. Eu renovei o meu sócio da América há pouco tempo, com direito a todos os ingressos do ano inteiro, por R$600 o ano. Então, nossa. O que o palmeirense paga por mês, a gente paga por ano. Não, não, e você não pode ir em qualquer lugar. Não, então, também não é em todos. É só Central, Oeste, Superior, Gol Sul e Gol Norte. São os melhores lugares, mas não é todo. Não, eu só provoquei. Uhum. O nosso já é no melhor lugar, Sérgio. É verdade. Ah. Esse preço do Alisson já é no melhor. Ah. Tem muita gente que, tipo, junta e, por exemplo, pega a Ouro, que é 120 por mês, e vai fazendo troca, assim. Isso é um negócio que eu acho... Tipo, eu faço com uns amigos meus que moram comigo, que vão morar comigo. Uhum. Então a gente pega, tipo, o prato, o ouro, aí que é 120 por mês, divide entre 5 guris, e aí, tipo, a gente pode usar, entendeu? Entendi. Muito bem. Voltando pro Gol Norte é de graça. Voltando pro jogo. Qual que é o seu panorama geral da partida? Como é que você viu o jogo? Então... Eu cheguei um pouquinho atrasado, o Borja marcou o gol, assim, foi 5 minutinhos. A culpa é sua, então. A culpa é minha, exatamente. Quando eu fui ver o Palmeiras e Fluminense, eu também foi assim, eu cheguei e vi aquele golaço do Egídio. E ainda tinha precedente. O Henrique sabia que eu ia. Não, que você ia não, eu soube quando você tava lá dentro. Ah, que eu tava infiltrado, é verdade. Verdade. E aí... eu achei assim, eu gosto muito como esse Palmeiras tá jogando de vez em quando. Tem dias que o Palmeiras tá jogando ótimo, tá lindo de ver. Que nem contra o Atlético, a gente tem jogado bem assim, mas... eu não sou muito fã do Roger, particularmente, assim. Uhum. Então, eu acho que... Eu não gosto das substituições dele, na real. Eu acho que ele nós gostamos muito... que ele perde muito pra gente. Ah... Não como entendi. Nosso treinador, nós gostamos dele como adversário. Ontem não foi muito assim, né? Tem jogo de volta. Não, brincadeira. Não, e o Palmeiras gosta de perder no Allianz, cara. Ele que gosta. Bom. Ótimo. Que bom, tá vendo? Eu te trouxe isso pra animar a galera aqui. Ah, eu tô num grupo que é um grupo fechado de torcedores. Uh-huh. O pessoal da Palmeiras Antifa também falava bastante isso. Enfim, que tem que fechar o Allianz e o Palmeiras só jogar fora de casa. Gabriel, dentro dos adversários recentes do Palmeiras, das últimas partidas desse ano, qual o peso que você viu do América ali? O América foi melhor do que os anteriores, conseguiu. O Palmeiras está com um desempenho fora de casa brilhante, né? O Sérgio até falou no início do programa aqui. Qual o nível de dificuldade que o América ofereceu para o Palmeiras comparado a esses outros adversários? Então. O Palmeiras, ele pegou na Copa Libertadores alguns times... Eu não sei, ó, no jogo de ontem eu senti vocês muito mais preparados do que o time peruano que a gente pegou, ou até do que o Atlético do Fernando Diniz. E olha que eu gosto muito desse time, dos modos que o Fernando Diniz administra os times dele, né? Mas eu não sei, eu senti o time de vocês um pouco apático depois dos gols, mas no final, velho, assim, eu achei o resultado injusto, de verdade, assim, falando como um de fora, de alguém que vê o jogo, sabe? E eu acho complicado algumas comparações com esse time do Palmeiras, porque esse time do Palmeiras, ele é muito inconstante, isso não é uma característica do Roger, não, desde que o Cuca saiu ano passado, o Palmeiras, ele parou de, de... Ele não tem uma constância. Ele vai muito bem um período, assim. Acho que esse período do Roger Machado é o melhor período. Desculpa, gente. E depois disso... antes disso, perdão, não teve nada muito... muito constante. Esse time joga bem, aí joga mal, aí joga bem. Eu vi um crescimento muito grande de vocês no final do jogo, mas estou me repetindo. Isso é um problema de historiador. O final do jogo realmente deu uma crescida. Eu tinha visto um comentário, um videozinho do um portal de torcida de vocês, o Verdazo. Eles lançaram um videozinho ontem, era um cara só comentando, esqueci o nome dele, acho que é Caio ou alguma coisa. E na análise dele, o que eu discordo, é de que o Palmeiras não teria jogado bem porque estaria pensando no clássico do final de semana, no derby do final de semana. Você acha que isso pode ter acontecido? Você achou que o Palmeiras caiu em rendimento? Não. A gente veio com um time meio misto, né? O Borja não é o que tá jogando como principal, graças a Deus, né? Porque este cara, ele gosta de me irritar. Tenho certeza que Leila comprou ele pra me irritar. Vocês não têm essa sensação com alguns jogadores? Você chegou atrasado, você perdeu os dois gols que ele perdeu, você não viu. Então, eu fui ver depois aqui, ele perdeu um gol na frente do goleiro. Tudo bem que o Dudu também fez isso, mas sim, o Dudu a gente perdoa. Quem tá sendo o centroavante titular? O Bigode tá sendo o nosso centroavante titular. Aí... o Lucas Lima também não tá de titular, mesmo que agora eu acho que ele volte a ser titular, porque o Moisés contundiu de novo. Ele jogou bem ontem, e eu achei bom. Eu acho que ele não deveria ter sido substituído, não vi muito sentido ele entrar com Guerra ali, tipo, ele não tava parecendo cansado, não tinha jogado nos outros jogos, sabe? Dava pra manter o guri lá. O que eu não vejo esse lance do derby. A questão é, esse time ainda não tá muito certo, porque o Palmeiras tá com aquele lance de tá disputando 1 bilhão de campeonatos, e eles têm uma ambição que eu não sei se funciona muito bem aqui no futebol brasileiro, que é de ter, tipo, 2 times titulares, ou pelo menos, tipo, 2 times claros, circulares, quanto ao... Eu sou meio eu não posso ter coisa brilhando na minha frente, que senão eu perco o foco totalmente. É uma merda pra dar aula aí. Se seus alunos não saem, um laser acaba com a aula, então. Exato. Vou te dar um conselho. Fuma menos maconha, meu amigo. Olha, se me respeita, eu sou historiador. Ok. Muito bem. Aqui, deixa eu dar uma passada nos comentários aqui. Vamos ver o que tá aqui, né? O que o povo tá gritando aqui. O Zé Alves dando boa noite, Marcos Neto. O Zé Alves perguntando o boleto do sócio. Vai por e-mail? Vai por e-mail, Zé Alves. Mas se não chegou, dá uma olhada na caixa de spam também. Pode baixar lá no Catarse. Se você não ainda é sócio corneteiro do Decadentes, dá uma entrada lá, gente. decadentes.com.br/sócio e vê se dá para contribuir também para manter essa bagaça em pé. Marcos Neto, mulher tá dando defeito aqui, depois escuta tá, tomou um rolo de macarrão na cabeça. Rafael Lima parece ter problema físico. Muito bom aqui, ó. Marcos Neto falando que Rafael Lima parece ter problema físico, tá mancando, meio desengonçado, tá na hora de tentar outro. Pois é, o Rafael, gente, saiu mancando, diga, meu cara. Não, eu só tenho uma pergunta, como vocês conseguem lidar com essa pessoa na zaga de vocês? Rafael Lima? Nossa, ontem ele entregou a paçoca umas... Entregou. Ele não tem velocidade. E aí vocês... E eu não sei se isso é mérito do Roger, porque o Keenan também não é... Né? Não é titular, tipo, absoluto. Mas o Keenan é muito rápido. O que esse menino corre é um negócio absurdo, assim. Verdade. Então... O erro é deixar os dois sozinhos, que o Rafael não tem mais pique. Mas pra Série B eles... funcionou muito bem. E mais do que isso, a gente sentiu que o Messias teve um crescimento muito bom depois da chegada dele. É isso aí. Então, eles funcionam bem juntos. O Messias é um garoto da base que tá chegando agora, entrou em 2016 num fogo, rabo de foguete ali, no final da competição, quando a gente já não aguentava mais a zaga que a gente tinha antes, que eu não quero nem falar o nome para não lembrar. Mas aí depois que o Rafael Lima chega para a Série B do ano passado, o Messias tá se tornando um monstro, tá encaixado, ainda que ele tenha... Eu acho que ontem não vi falha do Messias, mas a gente acha isso. Mas ele sai ontem mancando, sim. Teve aquele lance na lateral direita no segundo tempo, em que tá ele, eu acho que é o Keno que tá na jogada, e até que o juiz dá falta, a bola tava sobrando, o Rafael Lima cai, a bola sobrando pro Keno, que não tinha mais nenhum marcador à frente dele para chegar na área e finalizar, e o juiz marca a falta, o Keno fica indignado, vai lá reclamar com a bandeira, que não tinha nada a ver com a história, né? Não foi ela que marcou a falta, foi o juiz. E depois mas que mostrou... esse é o time do Palmeiras. É, depois que mostrou o replay do lance, Rafael Lima torceu o tornozelo, ele pisou errado, torceu o tornozelo e caiu sozinho, porque não nem encosta nele. Comentei isso ontem lá na narração no Twitter do Decadentes. Talvez por estar quente no jogo, etc e tal, ele não tenha sentido tanto na hora, embora a gente tenha visto ele mancando e desengonçado durante o resto do jogo. Mas depois que ele saiu, parece, eu ainda não vi nenhuma matéria na imprensa sobre o assunto, mas parece que ele lesionou e lesionou feio e deve ficar um bom tempo fora, aí, uns bons jogos fora. Só volta depois da Copa, né? Deve ser, bom, se o que a boca pequena tá contando se confirmar, ele só deve voltar depois da Copa mesmo. Ô Henrique, enquanto eu tava vendo o jogo, eu lembrei de uma vez, eu acho que foi no ano passado ou início desse ano, que você comentou num jogo que viu o Rafael Lima puxando de uma perna, meio mancando. Foi esse ano e foi agora. Foi esse ano, não foi? Deve ter, sei lá, 1-2 meses. Bicho, ou é um problema crônico que ele tem, ou algo vem acontecendo. Agora, uma coisa de estranho que foi falado hoje também no grupo do Decadentes é que o Enderson já conseguiu rodar boa parte das posições ali, boa parte dos jogadores, e o Rafael Lima é o único que não é poupado em ocasião nenhuma, e é justamente aqui o cara de mais idade. Não, então, o jogo que tinha... Muito se comentou que isso pode ser o que tá pesando e que tá fazendo ele ter essa queda de rendimento. O Corneta comentou, acho que foi o Corneta que trouxe isso aqui uma vez, que a gente tava comentando fora do ar, e acabou que a gente falou fora do ar e não comentou na transmissão, até porque não fazia parte do assunto. O jogo que tinha pro Rafael Lima ser poupado esse ano, sem sombra de dúvidas, era o último jogo da fase de classificação do Campeonato Mineiro, aquele jogo contra o Vila Nova. Isso. Em que vários foram poupados. O Messias foi poupado nele. O Messias foi poupado. O Rafael Lima não foi. O Cláudio, acho que conversou, eu não vou lembrar com quem que o Cláudio conversou agora. Mas eu lembro que o Cláudio falou que estava lá em Nova Lima, puxou alguém lá de canto, falou, porra, mas por que não poupa o Rafael Lima? Diz que o cara olhou pra ele e falou assim, ô Cláudio, e ele quer sair? Você acha que ele aceita sair? Entendeu? Então assim, tem muito dele também, dessa vontade dele jogar. É claro que tem uma hora que tem que ter, né? A hierarquia ainda tem que mandar, né? O treinador fala, ô, fica quieto aí que você já não é novinho mais. Sim, acho que o Enderson deveria ter feito. Mas tem muito disso dele também e tal, e de querer, de estar sempre presente, querer participar sempre, não querer sair do jogo, tá sendo um pouco fominha. Esse foi. Nós jogamos 19 jogos esse ano. O Rafael é o único que jogou os 19. O outro que tem mais jogos é o Messias, que tem 18 e só não jogou esse jogo aí que você falou do Vila. Contra o Vila Nova, exatamente. Felipe de Leucas, algum comentário sobre o Rafael? Pra mim, o Rafael Lima, ele. Eu reparo um pouco, ele tem um jeito meio esquisitão mesmo de andar, assim. Ele parece meio manco, assim, às vezes. Não é só de os tempos pra cá, evidenciou um pouco mais, né? Uhum. Mas o Rafael Lima, eu sempre tive. Eu sempre converso muito com os ex-colegas meus de faculdade, né? É que o Rafael Lima, ele nunca foi um zagueiro brilhante. Ele foi muito importante ano passado como líder. Mas o que eu sempre falava muito com o pessoal é que, para nível de Série B, ele é um zagueiro muito bom. E eu sempre ficava falando que renovar com ele era importante por conta de liderança, e que, para nível de Série A, como a gente não tem muito orçamento, ele, para ajudar como elenco, ele ajudaria bastante. Mas eu não creio que ele seja um zagueiro de nível titular de Série A. Uhum. Aí é um pouco isso. Eu acho que ele poderia estar no elenco ali, entrar um jogo aqui, um jogo ali, ter uma importância de vestiário, tudo. Eu acho que isso ele faria muito bem. Só que eu acho que apostar com ele como um zagueiro titular de Série A, eu acho um pouco complicado. Tem que ver até a questão que ele sai, a situação que ele sai da Chapecoense. Ele saiu de uma Chapecoense que não tinha jogador nenhum. Que ele foi um dos sobreviventes do acidente, e a Chapecoense preferiu dispensá-lo. Mas aí eu não consigo fazer essa análise de que essa dispensa dele é em razão de qualidade técnica ou não. Eu acho que é um momento ali de que tem outras avaliações que devem ser feitas. É um cara que devia estar e não estava. Como é que fica o psicológico do jogador naquele momento de se manter ele na equipe e tudo mais? Eu não consigo fazer esse recorte que assim, Chapecoense estava sem jogador e preferiu dispensar. Isso eu não consigo fazer. Não sei só nisso, mas naquele elenco, ele já treinava em separado no segundo momento. Até por isso ele não estava no. Sim. Ou seja, em padrão Série A, ele já não vinha. E a Chapecoense não é um time poderoso em Série A. Não é um time que sai contratando, que tem os melhores zagueiros do mundo e por isso pode dar o luxo de colocar ele fora. Mas ele já não era. Ele já estava treinando em separado com um elenco que já não era brilhante. Então, okay. Esse é um pouco contraponto. Eu concordo bastante com o que você está dizendo e me lembro de programas no ano passado, depois que a gente subiu, programas falando sobre essa temporada desse ano, me lembro de dizer isso, que eu não vi a nossa zaga tão fechadona, porque o nível era diferente, agora era Série A, e o elo mais fraco para mim era justamente o Rafael Lima, se ele ia aguentar ou não Série A, mas eu também achava que ele tinha que estar no elenco, mesmo sim, pensamento. Não. Só que a única coisa que me estranha é que ano passado ele teve um desempenho espetacular pro Gabriel que tá perguntando aí. Gabriel, ano passado ele foi um dos responsáveis pelo nosso acesso e pelo nosso título na Série B, dominou completamente a nossa zaga e ele fez o Messias crescer muito. Sim, foi espetacular. Eu tinha dúvida do desempenho dele na Série A e a gente ainda vai ter que ver mais alguns jogos para ver sobre isso. O que me estranha, Felipe, é que o desempenho dele no Mineiro já não foi bom. E o Mineiro a gente tende a achar que o Mineiro, se não tá no mesmo nível da Série B, tá para baixo ainda. Então era para ele ter voado também no Mineiro. Então o que eu acho estranho é que para mim é uma soma das duas coisas. O nível da Série A é bem mais alto e isso pode estar pesando pro Rafael Lima, mas além disso ele realmente tá num ano ruim. Ele tá num ano pior do que ele teve no ano passado, senão no Mineiro era pra ele ter voado. Até uma coisa, a gente tem que policiar que ele fica mais velho, né? Ele não é um zagueiro já jovem e com a idade ele vai ficando ainda. Ele já não era rápido ano passado. Hoje, esse ano ele aparentemente está mais lento do que ele estava ano passado. Isso também, que pese, faz diferença, né? Ainda mais pra zagueiro. Então, ele já não. Ano passado, um time mais ajeitado. Eu acho que uma coisa que faz uma certa diferença. Acho que a saída do Hernandes, o Hernandes dava uma solidez defensiva muito grande pro time. Então, eu acho que aquele meio campo com o Hernandes ali deixava tanto os laterais quanto os zagueiros um pouco menos expostos. E acho que hoje em dia, ainda que o nosso volante esteja muito bem, a zaga hoje aparece um pouco mais, é um pouco mais exposta. E, por exemplo, a lentidão dele fica um pouco mais evidenciada, uma vez que ele tá tendo que participar mais do jogo, mais efetivamente, assim, do que às vezes com os times de Série B, né? Que a gente também não. Não, e vocês têm dois laterais que são muito bons ofensivamente, né? E aí isso cobra mais dele, né? Sim. Pelo menos que eu senti ontem, que os laterais de vocês funcionaram muito bem em cima das nossas laterais, que são dois, né? Pé rapado. Torcedor é igual em qualquer lugar, né, amigo? Puta merda, o cara tem um maior, melhor elenco do Brasil. E tá reclamando. Puta que pariu. Chegou falando assim, não, o Palmeiras sabe, não tá com o time A, né? E todo mundo aqui, porra, sério, jura? Manda pra cá. Isso é a síndrome do Real Madrid das Américas. Depois que falaram essa merda, aí ferrou, né? Porque você sabe que a gente, que torcedor não pode empolgar, né? Não existe. Tá certo. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Já que falamos do Rafael, voltando àquela de comentar de cada um do time, o Alisson, acho que era isso que você queria fazer, né? Ou era toda a escalação ou você só pegou alguns? Não, eu tinha alguns nomes aqui. Mas só então, passando rapidinho, eu acho que dá pra falar rápido do Messias, né? Messias, eu não tenho crítica a ele ontem, alguém tem? Não, Messias perfeito ontem. Não? Também não. Beleza. Muito bem. Deixa eu passar aqui vai mais uns comentários. O Marcos Neto tá apanhando amanhã ainda. O Adolfo tá aqui, ó. Salve, estou em Maringá. O nosso médico cacheiro viajante está em Maringá, que lá predomina os times paulistas, lotado de palmeirenses e todo mundo elogiando a América. Muito bem. O Alan Rejane, Jori Donnarumma. O que é isso? É o Donnarumma, é o goleiro do Milan, novinho também, que entrou fechando o gol e virou titular do Milan. Não conheço, não gosto de futebol, só da América. O Zé Alves, pela contusão, ele voltou muito rápido, falando aqui do João Ricardo. Não tá no ritmo bom ainda, concordo, Zé. É aquilo que eu falei, acho que ele tá fora de ritmo. Eu já tinha lido o comentário do Adolfo antes, né, de que quem não voltaria com o goleiro titular que se recuperou. Exatamente, concordo com ele, né, que se recuperou da contusão. Mas se ele não se firmar, a gente sabe que já nós temos aí Jory Winnison, não é isso? É o nome da criança. Alan Rejane, segundo gol foi do Keno, aí me corrigindo, tá certo. Primeiro gol Lucas Lima cruza, Borja completa. Segundo gol, Borja passa para Keno. Adriano Lacorte. Ailon é um dos seus que está aí no papelzinho, Alisson? Está perguntando aqui o que nós achamos do Ailon como centroavante. Está na hora de colocar o Leitão para assar no banco. Leitão para assar no banco. Eu tenho severas críticas a fazer ao He-Man hoje, mas eu ainda não estou no ponto de chamá-lo de Leitão. Eu fico imaginando como o Adriano Lacorte chamaria o Wagner, caso o Wagner tivesse vindo. Fala então do Ailon, Alisson. Walter. Walter, o que eu falei? Wagner. Não, Walter, desculpa. A minha anotação aqui falava justamente sobre isso também. Como eu anotei Jori versus João Ricardo, Rafael Moura versus Ailon. Muito comentado hoje também no nosso grupo essa questão do Ailon como centroavante ali, como cara de referência. Ontem a gente conseguiu, dentro da mesma partida, claro que em contextos diferentes, né? Sim. Mas dentro da mesma partida, ou seja, com a mesma defesa adversária, ver os dois nessa posição, né? Então dá para ter uma ideia um pouquinho melhor, claro que é pouco tempo, né, Sérgio? Não são as 5 partidas que a gente precisa, mas deu para ter ali um pouco da avaliação. Aí vou com a minha opinião. Pelo desempenho de ontem, é nítido, para mim, pelo menos, está chegando a hora de uma oportunidade real para o Ailon jogando ali como nosso 9. Por que eu digo isso? Porque o Rafael Moura não tem feito tantos gols, que é o que ele é contratado para fazer, não está funcionando tão bem ali. E outra faceta do Rafael Moura que poderia ser importante é fazer aquele trabalho sujo ali, né? No basquete a gente chama do pivô fazer o trabalho sujo, que é aquele cara que não pontua tanto, mas que faz ali aquelas faltas que são necessárias, protege bem o garrafão. No caso do futebol, Rafael Moura deveria estar fazendo aquele trabalho de pivô, de segurar a bola mais na frente, de fazer o time avançar um pouco mais, prender a bola ali para tocar para quem está vindo de trás. Esse trabalho sujo também eu não estou vendo o Rafael Moura fazendo, que era algo que o Bill fazia muito bem no ano passado, claro que era a Série B, mas o Bill conseguia equilibrar a falta de gols. Bill também não fazia muitos gols, mas equilibrava entregando esse trabalho sujo. O Rafael Moura não tem feito isso. Tô aqui batendo palma de pé. Bata palma de pé, então eu não escutei. Tô zoando, mas deixa eu só terminar. O Ailon entrou conseguindo dar mobilidade. O Ailon também não vai conseguir entregar esse jogo sujo porque ele não tem corpo para isso, ao contrário do Rafael Moura. Mas ele traz a mobilidade que muitas vezes um clube que vai em alguns momentos jogar em contra-ataque vai precisar. E ele conversou muito bem ali com o Marquinhos, que também entrou depois, e conversou muito bem até com o Luan em algum período. Então, pelo jogo de ontem e também pelo histórico, o Rafael Moura já está com o Campeonato Mineiro inteiro nas costas e já o início brasileiro e não está conseguindo render. Então, eu acho que está na hora de uma chance real para o Ailon ali com a 9. Muito bem. Quer comentar, Sérgio? Desculpa, o Ailon foi o menino que entrou depois? Isso, ele entrou aos 25 do segundo tempo, exatamente na vaga do Rafael Lima. Nossa, como... Tipo, ele jogou muito bem. Eu achei ele deu um respiro pro time de vocês, sabe? Tipo, ele deu uma fluidez que vocês não estavam tendo. Verdade. Ele joga como atacante pelo lado. Então a discussão aqui é se ele é melhor como centroavante no lugar do He-Man ou continuando na posição que ele que atuou a maior parte dos jogos. Eu confesso que eu não estava lembrando se ele tinha atuado muito como centroavante. Ontem lá no jogo até alguém falou comigo, não, ele já jogou, fez 2 gols e não sei o que e tal. Depois, hoje eu fui buscar e realmente, o Ailon é o nosso... artilheiro desse ano, ele tem 6 gols. 4 desses gols ele fez atuando como centroavante. 2 que ele fez na outra posição. E ontem foi gritante a diferença, né? O jeito que ele mudou o jogo com o Rafael Lima estava de um jeito, na hora que ele entrou, mudou completamente. Então, por mais que eu goste do He-Man e acho que ele faz um papel importante ali, o Ailon tá pedindo o lugar dele já tem um tempinho mesmo. Leucas. Olha, sobre essa questão do Rafael Moura e do Ailon, eu acho que os dois eles têm contribuições em jogos distintos. Por exemplo, quando se a gente for lembrar do ano passado, quando a gente tinha os times muito, muito fechados, a gente ficava cruzando muita bola na área. Só que o Bill não é exatamente um atacante que conseguiu fazer isso muito bem, né? Sobe de cabeça e vai tudo mais. E se for pensar, você pega o nosso jogo contra o Sport mesmo, a gente não sabe, não dá pra nem pra falar que o Sport jogaria pra trás ou o que aconteceria ali, mas o que aconteceu foi que no comecinho teve aquela jogada de cabeça, culminou no primeiro gol que a gente fez, que até passou o Rafael Moura nisso. Então, nessa questão do jogo aéreo, ele conseguiu contribuir bem, e ele entrega muito bem isso. Então, ele vai ser um atacante que tem essa questão de força, ainda que só que ele não tem a mobilidade tão grande, e ainda que ele tente essa questão da marcar mais em cima, igual a gente tentou fazer ontem, com ele não acontece tão bem, porque ele não é tão rápido, não tem tanta mobilidade, e às vezes puxar contra-ataque também, quando a gente tiver com um time que vai propor muito jogo contra a gente tiver que sair com de transição mais rápida para poder surpreender o time, o Rafael Moura não vai conseguir ajudar muito no contra-ataque nessa marcação em cima. Então a gente tem que pensar que em jogos assim, ter o Ailon ou um outro centroavante que tenha mais mobilidade é mais interessante, porque a gente vai conseguir ter alguém que entregue uma característica diferente. Tanto que o gol ontem sai muito disso. Porque o que a gente tentou fazer a marcação em cima desde o primeiro tempo, e de certa forma ela funcionou, a nossa marcação em cima. Mas a gente não estava conseguindo roubar muita bola, não com o He-Man. Às vezes, quando subia um pouco mais, a gente conseguia tomar um pouco ali, mas o Rafael Moura em si não consegue fazer muito isso. E o Ailon, na primeira vez que ele tentou pressionar um zagueiro ali, ele roubou a bola e já deu pro Serginho fazer o gol. Então, entra um pouco nisso. Nessa pressão, ter alguém mais rápido faz toda a diferença. Se a gente vai puxar um contra-ataque, quando o Rafael Moura pega a bola sozinho, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Então, geralmente, ele voltava um pouco mais o lance. Então, acho que é um pouco de policiar isso. Talvez seja questão de jogos e jogos. Contra o Palmeiras, eu teria entrado com o Ailon. Se eu pegar um time que tem maior orçamento, que a gente sabe que vai pressionar muito mais a gente, que vai incomodar, e que se a gente quiser ter alguma chance, vai ter que marcar um pouco em cima em alguns momentos, eu entraria em contato mais rápido. Se eu vou pegar um time que a gente sabe que vai jogar fechadinho ali, que a gente vai precisar de ter um desafogo até aéreo, aí eu sou a favor de entrar com de colocar Rafael. Um atacante, de usar o Rafael Lima, porque ele vai conseguir entregar algo que seja válido e que nos ajude também, né? Muito bem. Ó, pra mim, já deu. Eu já tô satisfeito. Pode ir embora pra casa, pode ir pra contagem, vai fazer churrasco com o Dida, com o Fred, vai lá fazer massagem pro Fred, que tá precisando recuperar a perninha. Pra mim, já deu. Não é pelo jogo de ontem, mas o jogo de ontem, pra mim, foi a gota d'água. É, me lembra quem que tava disputando o Rafael com a gente na contratação? Vocês lembram? Tinha um outro time que tava forte. Botafogo. Muito bem, muito bem. Então, nós temos o Rafael Lima, Moura, que, vamos falar a verdade, ele não tá querendo formar a carreira dele mais. Ele pode gostar muito de Belo Horizonte, mas um voo do Rio pra BH é uma hora, né? E, pelo visto, ele não desgosta muito do Rio, não, porque na volta do jogo contra o Flamengo, ele aproveitou para ficar lá no final de semana, que tá no direito dele, não reclamo disso não, tô falando do churrasco aqui e tal, eu acho que ele tem todo o direito de se divertir, ele não tem que ter 100% do tempo dele de concentração América não, como todo qualquer trabalhador, ele tem o merecido direito ao descanso dele. A minha avaliação do Rafael é que ele não está rendendo absolutamente nada, e eu não sinto dele nenhuma vontade de estar ali, nenhuma entrega e dedicação que eu vejo em todos os outros jogadores da América. Todos, sem exceção, inclusive Luan. Eu não vejo isso no Rafael Lima. Ah, porque a bola não chega redonda, ah, porque não sei o quê, o trabalho sujo, etc e tal, e que ele é bom na bola aérea, beleza. Bom na bola aérea, nós tivemos dois lances, né? Um que ele cutuca e acaba sobrando pro Serginho fazer, e o outro que ele efetivamente faz. Cabeceada ali, precisa de escolinha, né? Mais limpo do fundamento, assim, como deve ser feito, tá de parabéns. Agora, fora esses dois lances, eu não vi o He-Man fazer nada no América. E eu olho para ele em campo, eu vejo ele andando em campo. Não é dizer que ele não tem velocidade, ele não parece estar com vontade de estar ali. Tem uma bola, que a bola é cruzada, que a bola passa na frente dele, que ele dá uma esticada na perna, que assim, parece que ele tava relaxando, olhando para cima, viu um passarinho voando, aí de repente a bola, ah tá, entendeu? Como se alguém que não tivesse focado no jogo. Era uma bola que era para ele ter conseguido fazer o arremate, aquela bola que o zagueiro do Palmeiras quase faz o gol contra, o goleiro conseguiu se recuperar ali no meio do caminho. Acho que o Rafael ainda toca na bola e aí a bola chega meio torta pro jogador do Palmeiras. Aquela bola era pra ele estar cheio nessa bola, era pra ele estar inteiro e fazer um arremate e fazer aquele gol. O meu problema não é o Rafael Lima não fazer gols, é aquilo Rafael que o Alisson falou. Rafael Moura não fazer gols. O Bill ano passado não tava grande goleador também não. Mas o Bill, você via a entrega dele a cada segundo de jogo. Isso eu concordo. A cada segundinho de jogo, 43 do segundo tempo, tá lá o Bill correndo pra cima do goleiro adversário pra pressionar a saída dele. O Rafael Moura, eu não consigo, eu posso estar errado, pode ser o estilo dele, a característica dele, o jeito dele ser um cara mais tranquilo. Eu não acompanhei a carreira dele, então eu não sei como é que é Rafael Moura, não sei se, eu não estou comparando ele a outro momento da carreira dele. Agora, o que eu vejo é, aqui um Rafael Moura, eu gosto muito de Belo Horizonte, beleza, mas ele escolhe para a carreira dele ficar no América, e gente, não tem nada mais gostoso que o América para mim, tô aqui fazendo esse programa, não é à toa, mas ele faz uma escolha entre ir pro América e ir pro um Botafogo, que é um time que, ainda que esteja passando por muita coisa, eu não coloco, a gente em momento nenhum nesses programas todos que a gente fez e que a gente considera o América fazendo aquele campeonato para não cair, a gente não botou o Botafogo nesse bojo, não. Botafogo é um time que vira e mexe, cai, mas a gente não botou. O Rafael vem para um projeto de altíssimo risco num América que nunca conseguiu se sustentar na Série A para dispensar um Botafogo? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Vocês sempre caem? Tipo, nunca vocês manteram? A única vez que a gente se manteve de um ano para o outro foi naquele ano do tapete. Assim, isso depois da década de 70, tá? Sim, depois da década de 70, quando a gente começou já a frequentar mais a Série B, a gente sempre caiu. Década de 90 a gente teve um probleminha, né? Porque como era, não era ponto corrido, aquela coisa da tabela, então você tinha, por exemplo, acho que eram 93, eram só em dois grupos, de todos os grupos, só em dois tinha rebaixamento. Então ainda que o América tenha terminado a competição com mais pontos do que o Atlético, por exemplo, então se você for ver no final do... Ah, o campeonato, resultado final do campeonato. Quem, o América ficou em 16º de... Acho que eram 24, se eu não estou enganado. E o Atlético foi 22º. O América caiu porque o América estava no grupo errado. Nossa. Isso. Aí nós entramos na justiça, injustiça comum contra isso. O América foi impedido de disputar campeonatos por 2 anos. Depois disso, sim. 98 a gente cai, a gente sobe, a gente cai. A gente sobe com a João Avelange. Acaba ficando numa virada de mesa, mas depois cai também. Então, não, o América ainda não conseguiu, desde a década de 70, fazer 2 campeonatos consecutivos na Série A. E esse é o ano que nós estamos com a expectativa lá em cima. Com a esperança, né? Então, é um time que vem dos outros, eu vejo vocês ficando, porque é tão... Pode terminar. Não é um time fácil de enfrentar, assim. Não é um time que está com os resultados que o Paraná está tendo, por exemplo. Aham. O Paraná é a gente de 2016, né? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, o América nunca se manteve na Série A quando tinha rebaixamento. A gente só se manteve em anos que não tinha rebaixamento. Algumas vezes até por nosso próprio mérito. Por exemplo, em 73 nós fomos bem e se tivesse rebaixamento não seríamos rebaixados. Mas não tinha. E em 2000, na João Velange, a gente também não seria rebaixado, mas não teve rebaixamento. Não teve rebaixamento. Então é isso. É isso aí. Voltando pro Rafael Moura. Rafael, só para dar uma pincelada nisso que você está falando, Henrique, para mim, alguns sinais mostram que, primeiro, claramente ele não está encaixado ali naquele time, ele não se encontrou. Só que o que me incomoda, e é o que te incomoda pelo que você está falando, é que ele parece não se incomodar muito de não ter se encaixado. Está buscando se encaixar. Uma coisa que é muito comum a gente ver centroavante fazer, principalmente esse centroavante, assim, referência, mais paradão, fortão, é cara que reclama muito dos atacantes e dos adversários quando não tocam a bola pra ele. Quando a bola não chega? É muito comum ver isso, e aí o cara, naquilo ali, ele vai se encontrando com o atacante pra mostrar onde ele gosta de receber, que hora que tem que passar a bola pra ele e tal. E é muito comum você ver cara reclamar. Aquele lance, o jogo que ficou isso, mas do jogo que ficou 2-1, eu tenho a memória ruim, não lembro qual jogo. Foi esse agora que passou, que o Serginho avança com a bola quase que sozinho. Vitória. E aí só tinha um marcador. Vitória. Isso, acho que Vitória. O Serginho avança com a bola, vocês vão lembrar desse lance. E aí o Rafael Moura tá ao lado, tem um marcador. O marcador chega, à medida que o Serginho vai avançando, o marcador tem que escolher um, né? Porque tem 2 contra ele. E ele fica mais no Serginho. O Serginho finaliza, mas não consegue fazer o gol. E todo mundo reclamou que tinha que ter passado aquela bola pro Rafael Moura. Nós comentamos isso aqui. Isso, ele tava com o gol aberto. O Serginho toma aquela decisão de avançar e de chutar pro gol, mesmo estando marcado, e eu não vi o Rafael Moura reclamar. Ele não tá se incomodando com a situação de não estar encaixado no time, de não receber bolas, nada tem incomodado. Não tô dizendo, não chego ao ponto de falar que ele está sem vontade, até porque foi bastante legal ele ter optado pelo América, ele ter recusado uma proposta de fato maior do Botafogo para ficar aqui. As primeiras entrevistas dele foram de quem está realmente envolvido no projeto, de quem quer contribuir com isso, mas dentro de campo, esse discurso dele não está causando dentro de campo, porque dentro de campo ele não demonstra essa insatisfação com o fato de ainda não estar na ponta dos cascos ali. Muito bem. Alguém mais quer puxar, Rafael Moura? Não? Então, não, segue o barco. Que o Leitão vá assar no banco. Que mais? O Zé Alves comentando aqui, aquela hora que a gente tá falando dos preços dos ingressos Palmeiras. Já vou deixar registrado, eu ia falar no final do programa, Zé Alves, mas já vamos registrar aqui. As meninas jogaram ontem também contra o Grêmio, receberam o Grêmio às 4 horas da tarde pelo Brasileiro A2, e elas foram... Elas empataram com o time do Grêmio em 0-0. Eu não consegui ver a tabela depois, vou ver se eu olho aqui até o final do programa, mas o Minas e CESP, que estava na frente da gente, perdeu por 2-0. Se bobear, esse empatezinho levou a gente à liderança. Vou dar uma olhada. E também o Zé Alves concordando comigo. Já são 16 jogos, então vamos testar o Judivan. Ô, gente, vamos testar o Judivan sim. Mas é aquele negócio, né? Vamos com calma aí, porque... Não é que o cara vai entrar encaixado também, não. Então vamos ter paciência com ele. E eu nem acho que o Judivan seja a primeira opção, não. Eu realmente iria com o Ailon, viu? Bom, quem mais você tinha aí na sua listinha, Alisson? Aderlan, que praticamente é uma estreia, né? O jogo dele de ontem, então acho legal a gente falar sobre ele. Achei que foi bem. Jogou ali como o meia aberto, o atacante aberto pela direita. Contou com o que o Gabriel falou aí, que é a fragilidade defensiva dos laterais do Palmeiras, né? E o Diogo Barbosa também tem isso. Mas ele conseguiu desenvolver muitas jogadas ali. Acertou tudo? Não. Mas conseguiu tabelar, conseguiu cruzar. E justamente no que era para ser o forte dele, que é o cruzamento, já que ele é um lateral, achei que ele pecou um pouco mais. Ele estava muito bem em organizar as jogadas, em ter aquele volume de jogo ali, mas na hora de cruzar mesmo não acertou tanto. Mas eu gostei bastante do Aderlan e é um recado, o Aderlan deu em campo um recado para quem já o classificava como um mau jogador, sendo que ele nem jogou direito. É o que o Sérgio fala de ter um pouco de paciência para avaliar os caras. Concordo. Lucas? Eu, no caso, assim, eu ainda acho que ele não seja jogador de nível Série A, e principalmente para a posição que ele foi contratado como lateral direito. Eu acho a maior razão do Norberto ter vaga no time é porque o Aderlan marca pior do que ele. Ontem, eu acho que muita gente tem essa impressão boa, né? Que ele deixou uma impressão boa, porque a gente, principalmente no primeiro tempo, atacou muito pela direita. Então ele recebia muita bola, e aí ele tinha alguma... Você recebe muita bola, você vai acabar fatalmente acertando muita coisa. Ainda que ele tenha errado demais. Eu acho que ele errou algumas tomadas de decisões dele, principalmente. Prejudicado. Teve um lance que era um 3 contra 3 ali, mais ou menos. Tudo bem que a marcação estava encaixada, não era? Mas, tipo assim, ele tinha essas... Era um lance que veio de uma tomada de bola também. Que ele tentou chutar. Ao invés de tentar uma outra... Articular alguma jogada ali, ele deu um chute ruim, que já foi direto para fora, uma coisa assim. Então, algumas tomadas dele são ruins. Principalmente a questão de cruzamento. Temos que ver que ele... jogou ontem muito para dar esse suporte para a direita e não... Sim, funcionou de certa forma, mas eu acho que ele funcionou tanto quanto os nossos outros pontas teriam funcionado. Eu acho até que, se for pensar assim, ele fez uma partida de estilo Luan, só que o Luan, com a partida daquele estilo, a galera cai matando. E o Aderlan, como a gente esperava bem pior dele, a galera ficou, acho, impressionada positivamente um pouco com isso. Mas com ele em si, eu acho que uma coisa que pega também, ainda não é colocar uma culpa nele, mas o primeiro gol, por exemplo, ele sai de uma jogada pela direita que o Messias teve que sair da região central para ir bater com o Lucas Lima, que estava caindo pela direita ali. Na entrevista antes do jogo, o Anderson fala que estava colocando o Aderlan para jogar porque ele queria... O lado esquerdo do Palmeiras era muito forte, que tinha lá o Diego Barbosa e tudo, que era pra ajudar a marcar naquele setor e coisa assim. E no primeiro lance do gol ali, o Norberto sai pra dar o bote no cara que acaba dando passe pro Lucas Lima, e o Lucas Lima pega a bola sem ninguém marcando ali. Ou seja, o Alderlan não tava, ainda que ele tivesse ali com essa função, ele não tava ali naquele lance para pegar. O Christian tava marcando também um outro setor, um cara no meio de campo, teve que sobrar pro Messias, e aí você pega no cruzamento ali, o Rafael Lima ficou abandonado também com, e não acompanhou o Borja no meio. Então, tipo, você pega que, se a zaga, às vezes, se ele tá ali pela lateral, às vezes tá o Messias e o Rafael Lima, talvez tivesse mais chance de alguém interceptar aquela bola ou acompanhar e evitar que o gol acontecesse. Então, ele acha que ele... Não é que ele tenha sido tão bem, ele continuou com algumas pequenas falhas, só que algumas a gente não aponta, que são as coisas mais táticas. E acho que ele errou muito e algumas coisas ruins que ontem não fizeram tanta diferença, pelo fato de que acabou que ele acertou também bastantes coisas, mas eu não acho que ele seja nível de Série A. Acho que foi o melhor passador do América ontem, viu? O melhor passador? 45 passes certos com 5 passes errados. Uai. É. Depois Leandro Donizete com 45 passes. Aliás, o Leandro Donizete tá empatado com ele. 45 passes certos, 5 passes errados. Depois vem o Giovani, 44 certos. E o Giovani foi o que mais errou também, 9 passes errados. E o cruzamento, quantos ele acertou e quantos ele errou? Cruzamentos, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui. Cruzamentos. Cruzamento errado. Aderlan errou 6. Acertou 2. Marquinho também errou 6, Marquinhos errou 6, acertou 3. Serginho errou 6 também, não acertou nenhum. Tem que o padrão, mas não tão ruim assim, não. Desses números que você falou aí, Henrique, legal ver o volume de jogo que deu o Marquinhos, porque ele entrou já no meio do segundo tempo. Verdade. Conseguiu criar esse tanto de jogada. Agora, outro ponto também a avaliar, porque estatísticas só de passe é uma estatística meio fria. Não, é difícil. É isso. Quando a gente pega que o Aderlan empatou com o general, fugiu o nome, Donizete, o Donizete é um cara que costuma dar os passes mais fáceis, né? O Donizete, ao longo da carreira, ele é aquele cara que destrói jogadas e toca para quem tá mais perto. O Aderlan ontem, até pelo posicionamento, a dificuldade dos passes do Aderlan ontem era maior do que a dificuldade dos passes que o Donizete costuma dar. Uhum. Então, também tem essa questão. Ainda isso. Que com o jogo apoiado também, com a gente mais próximo, o passe acaba não ficando tão difícil, né? Dependendo do jeito. Mas realmente ele tem os passes poderiam ser mais difíceis dependendo de posição de jogo, né? Te dá um outro dado. Porque... Aderlan foi o jogador da América que ficou com mais tempo com a bola no pé. Mas aí o jogo foi muito explorado do lado direito. Exatamente, né? Foi muito do lado dele. Mas o segundo maior é o Giovani, que tava do outro lado. Não, e o terceiro, o Leandro Anizete. O Aderlan foi que perdeu mais bola, viu? Ah, mentira, o Serginho foi que perdeu mais bola, perdeu 5. O Aderlan foi o segundo, perdeu 6. Teve quem mais teve drible certo também? Tem aqui. Drible, Norberto driblou uma vez certo. E o Aderlan driblou uma vez errado. Pelo Palmeiras, Keno driblou uma vez certo, Marcos Rocha driblou uma vez errado. Pessoal, tem isso de drible só no jogo tem todo? Só tem isso de O Marquinhos deu um drible no final. Ele dribla o zagueiro do Palmeiras, são, não sei se... Eu concordo com você, mas não são os dados que estão me mostrando aqui. Ou seja, entendi. Vejamos esses dados com alguma desconfiança também. Sim, Como todos os dados, exatamente. Não, os do Sérgio a gente pode confiar. Os do Sérgio Tavares são 100%. muito bem, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Só curiosidade, tá? Finalizações corretas foram 4 pro América e 5 pro Palmeiras. Então dava para ser um 5x4 mesmo, como a gente falou no começo do jogo. No programa. Quem mais quer puxar? O Sérgio não falou do Aderlan ainda. O Sérgio não tá. Ué, o Sérgio caiu? Ah, o Sérgio precisou sair. Teve que sair. Mandou pra... Beleza. A esposa dele bateu nele, tomou. Ela viu e falou que vai voltar com o celular. Assim, exatamente. Já viu o exemplo da mulher do Marcos Neto e foi lá aplicar o pau de macarrão. Diga. Mas, complementando, assim, uma coisa que pelo menos deu pra ver, por mais que como lateral, eu acho que não dá pra. E aí, como lateral, acho que não dá pra colocar ele mesmo. A questão de defensiva dele consegue ser pior que o Norberto, creio eu. Mas, sim, assim, ao menos com essa questão de ponta, fazendo muito. Talvez ele funcione. Então essa é uma parte positiva, porque já que a gente, para aquelas funções ali, a gente tem o Magrão, que já não tá conseguindo render bem. Não lembro. E se a gente começar a jogar com, por exemplo, com o Ailon, a gente tem o Ailon hoje, mas se o Ailon começar realmente a jogar como centroavante, a gente perde o cara pela beirada, a gente ganha mais um ali. Ainda que, eu ainda acho que até por questões de talvez quando o Ademir estiver pronto para jogar, seria uma questão de quero ver como é que ele vai render ali, né, também. Sim. Acho que poderia ser, acho que o Adelan tem uma coisa, ele tem velocidade, né? Isso não dá para falar que ele não tem, ele é rápido mesmo. Só que acho que ele ainda peca em alguns aspectos, e que eu acho que para Série A fica um pouco desejável. Não sei. Concordo. Sinceramente, como é o Ademir, porque jogou muito pouco e vinha de ligas não muito competitivas, né? Uhum. Mas acho que é um ponto positivo. Acho que seria um teste interessante. Muito bem. O Ademir vai ser o nosso Keno, porque diz que corre igual notícia ruim, viu, menino? Muito bem. Nós estamos chegando com uma hora e meia de programa já. Vamos tentar dar uma acelerada, senão a gente não termina esse hoje. O que mais que você tem aí, Wallace? Vamos tentar reduzir mais os comentários. O próximo e último é o que muito provavelmente vai ser escolhido como bala. Então acho que a gente pode comentar ele já na votação de bala e colatina. Boa? Não. Definitivamente não. Eu gostei do silêncio. Não, também acho que não. Mas eu preciso falar do Luan. Luan é a Geni do América, atual Geni do América, merece muito ser criticado, mas assim, e eu ontem... Gente, alguém, alguém liga pro Abraão, eu tenho o telefone do Abraão aqui, eu acho que eu vou ligar pra ele. A vaga de kicker lá no Locomotiva tá mal aproveitada. Luan fez 2 field goal ontem lá no jogo, teve um, bicho, que se fosse 60 jardas, era pouco ainda que aquela bola entrava. Então, meus queridos, tá difícil, mas assim, ao mesmo tempo que eu preciso criticar essas falhas do Luan, uma falha qualitativa talvez, ele... não deixa a desejar no quesito vontade. Aquilo que a gente fala de incomodar, de brigar, de não sei o que, isso o Luan faz. Então, eu acho que a gente pode tentar pegar um pouco menos no pé do Luan aí. Não quero que ele seja titular, não acho que deva ser, mas quando entrar, vamos tentar ter um pouquinho mais de boa vontade. E o último comentário que eu queria fazer é sobre o Rafael Lima. A gente já comentou aqui, ele provavelmente vai ficar fora vários jogos. Deve ter sido lesionado, deve ter vindo a confirmação aí nos próximos dias. Comentei que para mim é uma característica dele aquela falta de velocidade, e ele sim está envelhecendo, então não tenho a expectativa de que isso vá melhorar. Agora, ainda que queiram, eu não coloco, mas ainda que queiram colocar na conta dele os 2 gols, eu coloco um, o outro eu coloco na do João. Mas os colegas aqui argumentaram e acho que os dois. Acho razoável que se coloque os dois na conta dele. Ainda que se coloque as 2 bolas, os 2 gols na conta do Rafael Lima, não faz sentido o Rafael Lima ser vaiado em campo. O que ele já fez pelo América não faz o menor sentido o torcedor americano, no calor do momento, e seja lá no que for, levantar a sua cadeirinha para vaiar Rafael Lima. Aí não. Diga mais. Foi exagero. Agora, a questão do Rafael Lima, que vai ficar fora aí durante um tempo, parece que na hierarquia ali do Anderson Moreira, e até pelo tempo que já tá aqui, o Matheus Ferraz vai ser o substituto mais óbvio, né? Pelo menos o que vai entrar primeiro aí. Concordo. O Matheus Ferraz, do histórico recente dele, o que me preocupa um pouco é que os pontos fracos do Rafael Lima são os mesmos pontos fracos do Matheus Ferraz. A questão de não ter velocidade, a questão de no arranque ali ficar para trás da zagueirada. Então vamos torcer para ele entrar bem. Não tô querendo cornetar antes do cara estrear, não, mas não tenho grandes expectativas com ele, não. Tô com um pouco mais de expectativa no outro menino, que é o tal do Ricardo, por eu não conhecer, mas achei que nessa parte de montagem de elenco, na parte de zagueiro, a gente precisava ter trazido um cara mais para ser. Confiável ali, vamos torcer e ver o que, que vai dar. Pois, inclusive, que a gente já tinha comentado, né? O Ferraz, inclusive, é 1 ano mais velho do que o Rafael Lima. Tô olhando aqui os números do Ricardo, também não são tão agradáveis assim, não. Fez 16 jogos em 2016 pelo Atlético Paranaense. Em 2017 fez 10 jogos pelo Atlético Paranaense e esse ano só fez 8 jogos pelo Ituano. Aí deve ter sido 8 jogos no Paulista, provavelmente, né? Ô Henrique, você vê quando a coisa tá feia? Copa São Paulo. Quando a coisa tá feia? Porque a galera hoje tava se abraçando ao fato desse Ricardo... É Ricardo Silva? Sim. A galera tava se abraçando ao fato do Ricardo Silva ter vindo do mesmo clube que veio o Vitor Hugo, que é o Ituano. Então a galera tava... Isso, essa é a esperança que a gente tá, do raio cair duas vezes no mesmo lugar. O Vitor Hugo, que passou lá pelo time do Gabriel, ele conhece bem também. Então vamos torcer para o raio cair duas vezes. Saudades, Vitor Hugo. Na época em que a nossa zaga era realmente a melhor do Brasil, com Vitor Hugo e Mina. Não, o que? Pois é, e nós entregamos Vitor Hugo de bandeja, né? Mas foi. Muito bem. Algo mais, gente? Algum destaque que vocês queiram puxar? Vamos para a Barra do Colatina? Quem gritou? Ah, não, eu sei comentar um pouco do... O zagueiro Rafa Ricardo, não dá pra ter muitas esperanças, mas pelo menos ele é jovem, né? Ele tem 25 anos. Dá ainda pra achar que ele pode querer alguma coisa ainda. Não, tomara. Eu acho que é uma grande chance, ele já teve chance no Atlético Paranaense antes, né? Mas do que ele vinha tendo antes, eu acho que é uma oportunidade, se ele quiser abraçar. E, de fato, há 2 anos atrás, quando ele estava no Atlético Goianiense, ele tinha os mesmos 23 do Messias, né? 22, 23 anos, ainda era um jogador bem jovem. Ele está, talvez, chegando no seu ápice físico. Se ele quiser mostrar esse ápice técnico agora também, tomara que vingue. Vamos ver. Deixa eu só aproveitar a presença. Mas podemos ir para o mercado contratar, né? Só encerrando esse assunto zagueiro, né? Sim, deixa eu só aproveitar pouco a presença do Felipe de Leucas aqui, que é mais entendido da parte da tática, é mais estudioso disso aí. Eu reparei ontem, Felipe, me corrija se eu estiver errado, não sou grande entendido. As defesas do Enderson Moreira costumam funcionar muito bem e os zagueiros costumam fazer seu nome com o Enderson Moreira porque ficam mais ali naquela parte de proteção mesmo, né? O primeiro combate acaba sendo dado pelos volantes e o zagueiro fica mais na sobra. E aí isso é o melhor dos mundos para o zagueiro, porque aí ele consegue rebater a maioria das bolas. E ontem eu vi muito confronto, mano a mano, muito confronto no um contra um dos nossos zagueiros com os atacantes do Palmeiras. E o que ficou mais declarado foi o confronto entre Keno e Rafael Lima, e o mais injusto deles, né? Era bastante óbvio que o Keno ia levar vantagem na base da velocidade. Você viu algo parecido com isso? Você acha que houve uma falha ali de posicionamento de repente dos volantes? Faltou esse primeiro combate ser mais à frente e principalmente o Rafael Lima, que não tem tanta velocidade, ficar mais na sobra? Ou você achou que foi uma atuação tática normal ali? Essa parte eu acho que dá pra entender o fato do Palmeiras ter tentado explorar muito isso, né? Só que uma coisa que o Keno, ele não é um atacante que geralmente fica ali infiltrado entre os zagueiros. Ele não é o por exemplo, se fosse o confronto que a gente teria que pegar mais, seria o Borja caindo com alguém. O problema é que quando você vê o Keno correndo pra cima do Rafael Lima, seria um pouco injusto. Mas o Keno é um dos atacantes de beirada. Em teoria, ali, ele acha que ele é quem joga pela direita do Palmeiras, então ele estaria batendo com o Giovani. O problema é que o Giovani não pega, não marca também, né? E aí, como você tem um lateral que não marca, alguém tem que ajudar ali. O problema é que, como o Palmeiras tem dois laterais que avançam muito, geralmente o que acontece quando um time não tem tanto, os laterais pelo menos avançam, mas não tem tanta qualidade quanto, por exemplo, o Palmeiras tem pelas laterais, os pontas conseguem auxiliar nesse aspecto. Então, às vezes, só que o Luan tinha que ficar para acompanhar com o Marcos Rocha, o Giovani não dava conta do Keno, o Keno acabava infiltrando muito mais, e aí você não tinha, como a gente, no nosso sistema, assim, eu acho que com dois volantes, eles tinham que bater muito com o pessoal do meio, que chegava o Felipe Melo, você pega o Lucas Lima, então pros volantes fica difícil você conseguir cobrir os laterais sempre, né? Então acaba que aí o cara vai sobrar e sobra pro zagueiro dar esse confronto, e aí fica nesse caso específico é um confronto que fica muito injusto, fica muito ruim pro Rafael Lima se ele tiver que bater, se o cara que ele vai bater no jogo for o Keno. O ideal seria que tentasse, por algum sistema, às vezes inverter o lado dele com o Messias, pra ver se o Messias... Faria sentido. Conta. Embora, ainda assim, o Messias é rápido, mas o Keno é mais rápido que o Messias. Eu acho que não. E do outro lado tem o Dudu, que também não é um jogador lento, né? Lento, né? Então... Mas não sei se o Keno é mais rápido que o Messias, não, viu, fi? Não, Messias não é alto, freio de mão, fi? É? O Messias é rápido pra um zagueiro, mas o Keno é muito mais veloz que ele numa arrancada. O que eu acho que talvez o Messias desse mais conta é que com um pouco mais de velocidade você consegue se impor, você consegue parar o cara de algum jeito. O Rafael Lima nem na falta conseguia parar, ele não conseguia chegar nem tão nem um pouco atrasado só, ele chegava muito atrás aí. Então eu acho que talvez, é uma coisa que eu defendi algumas vezes, esse aspecto, talvez com três volantes facilitasse pra gente, na questão de sistema. Porque a gente hoje não tem a gente sente muita falta do Hernandes nesse aspecto, era um volante que cobria muito mais espaço. Eu hoje, nesse aspecto, Uhum. Ainda que seja injusto, você pega o Alderlan, contribui, por exemplo, a questão do último passe, o cruzamento, por exemplo. Perfeito. O Christian ontem, por exemplo, as duas vezes que o Christian foi, ele conseguiu cruzar, os cruzamentos ainda que não foram 100%. Fez dois cruzamentos corretos nas estatísticas então, aqui. Você pega nesse aspecto. O Christian consegue cair ali. O Juninho é um volante que consegue também participar ofensivamente. O Zé Ricardo é um volante que consegue participar ofensivamente. Até não, imagina Donizete, Christian e Zé Ricardo. Você ia ter qualidade. Tipo assim, E com três volantes, você tem uma questão que hoje, é quando você vai marcar a pressão, esses dois pontos da grande liberada, eles são caras que pressionam. Uhum. Então, hoje você tem essa questão ali. E quando você tem, por exemplo, imagina você tendo o Christian sendo esse cara que vai pressionar lá em cima. Quando você tem esses três volantes, você pode colocar um desses seus volantes para ser um dos caras que vai pressionar. E rodando com o Zé Ricardo para não desgastar nenhum dos dois. E aí, a chance que você tem de ter o Christian roubando uma bola ali do que ter, por exemplo, o Marquinhos ou que ter o Alderlan ou até o... É maior. E aí, se pegar essa bola e passando pra alguém que tem a qualidade de finalizar, ainda que o Christian finalize bem, ele não é um cara que... O Christian tem uma capacidade boa de finalização. Então, eu acho que... Tô gostando desse meio-campo com três volantes, viu? Tô te falando que eu tô começando a gostar dessa ideia. Especialmente agora que a gente não sabe como é que vai ficar a zaga. E ajudaria bastante o Anderson no aspecto que o Anderson tem um apreço muito grande pelo Juninho. O pessoal que foi na conversa com o técnico, eu sei que o meu irmão tava lá. Ele fala que o Anderson enche a bola do Juninho, é uma coisa muito louca. Ele fala que ele gosta muito e ele não vê hoje nenhum outro volante que tem essa característica do Juninho. Ele acha que o Zé Ricardo, o Christian e o Leandro Donizete têm uma característica muito similar. Então, eu acho que os três volantes ajudariam até nisso. Mantém o Juninho ali, que é um cara que é muito importante pro Anderson. Você mantém o Christian, que tá jogando muito bem e tem uma... Além de marcar bem, ele tem uma posição ofensiva, uma capacidade ofensiva grande. E você tem ali o Zé Ricardo, o Leandro Donizete também pra ajudar. E aí você tem um volante, um meio-campo que vai sair, saber sair pro jogo, que tem um bom passe, que tem um chute de longa distância. O Christian até em bola parada, ele tem participação. E... Que vai conseguir morder muito mais, incomodar muito mais e dar uma proteção melhor pros zagueiros, né? Tô gostando. E pros laterais. O Alisson, tem réplica? Não, eu fiquei com essa impressão ontem que essa é a minha crítica sobre o Anderson ontem. Achei que ele demorou a tentar corrigir esse confronto Keno-Rafael Lima. E a forma de corrigir era não deixar que esse confronto acontecesse. Eu achei que o Rafael Lima ontem, ele teve uma atuação muito ruim, de fato... Mas ele foi colocado numa situação complicada mesmo. Zagueiro, quando fica em confronto direto com atacante toda hora, vai. Isso é básico. O zagueiro ele é mais pesado, ele não aguenta na velocidade. Então, achei que foi um pouco injusto com ele. Achei que o Anderson demorou muito para tentar corrigir isso. E, na verdade, ele nem corrigiu. Nem tentou. No segundo tempo aconteceu menos, porque o América teve mais volume lá na frente. Uhum. E aí o América manteve a bola mais lá na frente. O Palmeiras não conseguiu atacar tanto. Mas foi o jogo inteiro assim, Keno para cima do Rafael Lima. Eu acho que a expectativa dele era essa, que a gente tivesse essa posse por mais tempo, que esse confronto não acontecesse tanto isso. Por isso que ele não tentou corrigir. Principalmente depois de estar atrás do placar, que aí ele precisava cada vez mais da bola lá na frente. Sim, mas... agora a questão do meio-campo com três volantes aí, eu gosto da ideia, eu só não... eu acho que isso não deveria fazer quando mudasse o posicionamento dele. O Serginho, pra mim, deve continuar centralizado. Porque ele tem sido muito efetivo e muito bom jogando centralizado ali. Se a gente colocar três volantes e aí deslocar o Serginho para um dos lados, eu tenho medo que o desempenho dele caia. E ele tem sido o jogador que mais está regulando. Eu não mexeria nele. Entendi. Mas até que eu acho que não precisa nem mexer. Você vai ter, por exemplo, você tem o... Ao invés de colocar... Losango, né? Você tem ele na frente e os dois... Como você ainda... O que eu penso com os três volantes, seriam dois atacantes mais rápidos. Você tem ali, por exemplo, o Ailon e o Marquinhos. Você pega o Marquinhos consegue cair pelas duas beiradas. Então você pega o Marquinhos sempre caindo no lado que o lateral às vezes não tá subindo na hora ou que não bateu o volante, dependendo da situação do jogo. Ou ele cair do lado que tem alguém para essa questão do apoio. Uhum. Então você pode ter e você tem os dois centroavantes mais com maior mobilidade e conseguem fazer isso. Eu acho que é uma... Que é uma boa possibilidade até. Então, e manter ele centralizado. E ele também é aquela história. Centralizado você não fica parado ali. Ele também, centralizado, ele consegue cair pro lado que precisar. Então, se ele às vezes cai pra um lado, o Marquinhos vai pro outro. É só coordenar um pouco as ações ofensivas, né? Muito bem. Vamos pra Bale Colatina? Fechar esse programa? Estamos quase 2 horas. Vamos. Então vamos lá. Bale Colatina, Gabriel, é quando a gente elege o melhor e o pior do América em campo. Vou te pedir para votar também quem que você achou que foi melhor ou pior do América e ao final você dê também sua opinião sobre o Palmeiras. Voto popular, vamos começar com Colatina? Acho que está mais Sim. consolidado. Vamos lá. Voto popular, Colatina. Messias, Leandro Donizete, Serginho e Luan, além de Anderson Moreira, com 4% dos votos. Rafael Moura tem 8%, Norberto tem 12%, mas com 60% dos votos, ganhou no primeiro turno o Rafael Lima. Então, Rafael Lima entra com um ponto na nossa votação qualificada aqui. Felipe... Uai, caiu, Gabriel? Felipe, seu Bale Colatina. Bala, eu... Colatina, desculpa, sou Colatina. Colatina primeiro. Colatina, eu voto no Anderson, né? Só pra não... Perder o costume, né? Mas, como justificativa, né? Eu coloco porque o principal confronto do jogo, que é a questão do Keno e pra cima do Rafael Lima, ele perdeu. Eu acho que um pouco nesse aspecto, eu acho que faltou, acho que ele poderia ter armado o time um pouco melhor, porque era de se esperar que fosse acontecer pela velocidade dos jogadores do Palmeiras também. Acho Muito. Que teve um pouco esse aspecto. Tudo bem. A questão do He-Man também. Esse ia ser um jogo, claro, que eu começaria com o Ailon também. Tranquilo. Voltou, Gabriel? Você ouviu minha. Você conseguiu ouvir minha explicação de Bale Colatina? O que era? Não. Tá. Bale Colatina, a gente elege o Bala, que é o melhor jogador do América em campo, e Colatina é o pior jogador do América em campo. Bala, em homenagem ao Jair Bala, que por acaso é o aniversariante do dia, fazendo 75 anos, um dos grandes atacantes que o América teve. E Colatina é o Colatina que ninguém quer lembrar, mas passou por aqui também. O Alisson, seu Colatina, seu pior em campo. Ontem, apesar da gente ter feito um bom jogo, principalmente no segundo tempo, mas são muitos os candidatos para Colatina, né? Luan, que mais uma vez errou praticamente todas as jogadas que tentou fazer. Norberto e Giovani, nossos dois laterais, como são frágeis defensivamente, e o Giovani é displicente na parte defensiva, voltou da mesma forma de quando saiu do time. O Rafael Moura também não foi bem, mas ontem o escolhido é o Rafael Lima, de fato fez uma partida desastrosa, com todos esses pormenores que falamos aqui, mas não dá para salvar o Rafael Lima da guilhotina por ontem, não. Ele é meu escolhido para Colatina. Henrique. Adivinha se eu mutei o microfone? Claro. Eu tô ligado. Eu vou votar aqui antes do nosso convidado, mas antes disso também eu vou ler os votos de Jairo Viana e Sérgio Tavares, que não mandaram, mas mandaram aqui, não estão presentes, mas mandaram aqui no grupo. O Jairo também tá votando Rafael Lima, o Sérgio também tá votando Rafael Lima, então meio que define aí com 5 votos, não, 4 votos, melhor dizendo. 4 votos. O Rafael Lima deve levar essa. Rafael Lima jogou mal, perdeu todas na corrida, como eu disse, isso não é ele jogar abaixo do que ele é capaz de jogar, isso é uma característica dele, e daí faz sentido, eu acho, o voto do Felipe, que vota no Anderson por ter criado essa situação em que o Rafael tem que encarar o mano a mano com o Keno. Eu poderia votar no João Ricardo, porque eu acho que ele falhou muito no segundo gol, e ainda que vocês não concordem, vocês vão concordar pelo menos que ele está sem ritmo de jogo e não teve uma grande atuação. O Luan está dedicando, todos os outros, a falha do Giovani, que o Alisson argumentou, também foi visível, mas, como eu informei mais cedo, a minha paciência com o Rafael Moura foi pro saco. Príncipe Adam, pega o seu pacato e vai pra casa. Sei lá o que o Príncipe Adam faz. Legibi. Gabriel Bom, quem que você vota pra melhor, pior jogador do América em campo? Quem foi pra você o pior do América? Olha, eu não conheço muito do América. Eu não vi, assim, tanta coisa ruim do Rafael Moura. Parece ser mais ranço de vocês do que do jogo. Quem eu acho que foi muito mal foi o Giovani, o lateral esquerdo de vocês, que levou um baile do Keno, que pra mim, lateral no Brasil, tem que saber defender, senão não acontece. Ainda mais sabendo dessa coisa do Rafael Lima, dele ser um jogador mais lento, e cara, ele é o capitão do time de vocês, se não me engano, né? Sim, ele é. Então, eu acho que assim, foi muito mais desse jogador não conseguir cobrir essa questão, que talvez seja um erro até do Anderson, do técnico, mas eu, nossa, o lateral de vocês, se o Rafael Lima não acompanhava o Keno, o lateral de vocês, ele assistiu a maior parte do jogo e o Keno tá voando, né, esse menino. Eu gosto muito desse menino, eu sou muito fã dele. E, cara, mas esse jogador eu achei apagadaço, sabe? Em algum momento eu achei que vocês estavam jogando em três zagueiros. Uhum. Teve uma hora que o lateral direito saiu, mas antes disso eu já achava que vocês estavam com três zagueiros. Eu fiquei tipo, é, e agora, né? Então. Muito bem. Qualificado o voto, bem, bem, bem votado. Mas quem levou foi o Rafael Lima, ainda que eu ache injusto. Do Palmeiras, Gabriel, quem que foi o que te mais fez raiva? Assim, eu tenho ranço de ser o Felipe Melo, né? Mas por motivos extra-campo. Certo. Né? Jogou bem, ó. Imaginar. Nossa, eu não gosto desse menino que veio do Atlético Mineiro, o Marcos Rocha. Marcos Rocha não fez nada ontem, né? É, eu não gosto dele, ele veio com prometendo mundos e fundos, mas eu vou dar o pior foi o Borja, sempre ele. Ele é sempre mesmo? É, ele marcou um gol que, assim, um cone marcava. Vocês lembram do Cacete Planeta? Eu trocaria o Borja por aquele cone. Muito esse ano ele não tá melhor que o ano passado, não, Gabriel? Ele tá melhor do que o ano passado, sim. Só que ele tá melhor do que o ano passado no Campeonato Paulista, né? É fácil, é melhor do que o ano passado num campeonato em que só o seu time, sabe? É, e os outros grandes ganham. E você só pega, tipo, o time pequeno. E time, não pequeno, porque o Novo Horizontino, por exemplo, jogou pra caramba, mas não é o mesmo nível de um Paulista ou de uma Libertadores. O Borja, o que ele jogou na Libertadores com o Atlético Nacional, não faz sentido ele estar apresentando até agora o que ele está apresentando, sabe? Uhum. Aqui, vamos fazer um bem bolado aqui. Nós estamos reclamando do Rafael Moura, você está reclamando do Borja. Calma, eu troco. Não? Não. Mas... a gente leva de Uber. A gente pega lá. Esse Rafael Moura já jogou no Palmeiras? E manda uma pizza de brinde. Não, ele jogou no Fluminense. O Rafael jogou no Inter, né? Corinthians, Fluminense, Figueirense, Corinthians. Mas não jogou no Palmeiras. É porque assim, eu tenho uma teoria de que todos os jogadores do Brasil já jogaram no Palmeiras. E naquela época do Palmeiras, entre 2010 e 2013, que o Palmeiras era horrível e não parava jogador nele. Nossa, o Palmeiras de 2011, 2012. É difícil. O Palmeiras fazia nessa época o que o América. Faz hoje ainda, só que hoje só com jogadores qualificados, né? Mas fazia nessa época o que o América fez durante muito tempo, que é contratar em barca, né? Aquelas contratações que apresenta 6, 7 jogadores por vez. O Palmeiras teve uma época que era assim. O Palmeiras atual contrata muito também. Mas é porque aprendeu quando Alexandre Matos foi pra lá, né? Tem dinheiro sobrando e contrata jogadores bons, mas mesmo assim ainda contrata muito. Você vê que o Palmeiras tá com o Borja. De meia, por exemplo, o Palmeiras trouxe o Lima, tendo outros 3 ou 4 camisas 10 no elenco. Não, o Rafael. Não, puta. Não, e aí você não dá espaço pra uns meninos bons, tipo o Rafael Veiga e o Yoran, que tá entrando agora. Então, eu acho que é isso, assim. É, eu não gosto. Eu acho que o Borja, ele falta ódio. Muito bem, o Borja foi o Colatina do Palmeiras, então. Vamos pra bala, melhor em campo. Ah, deixa eu ver aqui, bala do jogo, individual, resumo, achei. Ah, com 4% empatados, Rafael Lima, bala? Marquinhos, pois é, Marquinhos e Rafael Moura foram os balas com 4% empatados. Sempre tem aquele que erra, né? Que vota errado no... Acha que o bala é o pior. Apesar de estar escrito de todo tamanho, com todas as letras, melhor em campo, sempre tem aquele que erra. Vamos lá. Com 12%, Aylon e Aderlan. Com 16% para desespero de Felipe de Leucas, Anderson Moreira. Com 20%, Serginho. E com 28%, Christian, menino da base ali da volância, foi eleito então pela galera o melhor em campo. O Alisson, seu bala do jogo. É, eu errei o que eu achei que fosse ser unanimidade. Primeiro um comentário sobre esses votos no Anderson aí. Eu sempre fico com um pensamento que é o seguinte: Muitas vezes o treinador escala o time errado, aí depois vai lá e coloca o time que deveria ser certo, todo mundo acha o cara um gênio. Eu vi muita gente falando assim, ah, o Enders consertou o time. É. Claro, o Aylon era pra ser titular, o Marquinhos era pra ser titular. É, né? Ele consertou uma coisa que você cagou em cima, né? Ele simplesmente depois colocou aquilo que ele tinha que ter colocado no início. Mas beleza, vamos lá. Pra mim, o bala de ontem é o Serginho. É, jogou bem ontem novamente, e talvez não só por ontem, mas pelo histórico que ele vem tendo aí de boas atuações. E mesmo antes do gol, já estava pensando em votar nele. Entendo que o Christian fez uma boa partida, sim. É, apesar de achar que ontem o Christian foi menos para o ataque, se aventurou um pouco menos, mas tentou alguns chutes. Mas eu voto no Serginho. É um cara que tem mantido a regularidade. É um cara que está sendo muito importante na Série A para a gente. Meu voto é nele. Muito bem. Eu vou votar também já. Vou votar no Serginho também. Acho para mim, assim, o Serginho estava comendo a bola. O Aylon ficou só 20, 25 minutos em campo. Se ele tivesse ficado o jogo inteiro, talvez ele disputasse com o Serginho, para mim, esse bala desse jogo. Mas o Christian jogou bem, Donizete jogou bem, dentro do que ele ainda está se reacostumando, né? Pegando ritmo de jogo ainda. Messias jogou bem, mas o Serginho foi o cara diferente do jogo de ontem, correndo atrás, comendo bola, mostrando vontade, viu, Leitão? Então é isso. Não fui eu que falei, foi o Adriano Lacorte, cobre dele. Deixa eu ler o dos meninos aqui, vou deixar o de Leucas definir depois. O Sérgio Tavares também votando no Christian, olha aí. E o Jair Viana também votando no Serginho. Então o Serginho tá com 3 por enquanto, o Christian tá com 2, o Leucas. Tem mais você e o Gabriel para votar. Eu voto no Christian também. Também? Também. Eu acho que a participação dele ontem foi muito... Mostra novamente que ele tá pedindo passagem mesmo, ele tá pedindo a vaga nesse time. Os jogos, sim, que ele fez foram jogos difíceis. Ele pegou o Sport, depois pegou o Flamengo lá no Maracanã e no intimidou, jogou pra caramba. E ontem também, o meio de campo do Palmeiras tem uma qualidade absurda em questão de jogadores ali. E ele conseguiu ali dar conta, fazer o jogo dele. Embora não tenha aparecido tanto à frente quanto ele pode, eu acho que não fez tanto isso, até porque uma vez os nossos laterais também avançavam muito, se ele se jogasse muito ia prejudicar, mas ele conseguiu aparecer, teve algumas realizações, alguns cruzamentos ali. Então eu acho que ele foi bem, ele mostrou assim que ele realmente tem condição de pegar vaga nesse time aí. E é uma coisa que desde o ano passado, na verdade, o que eu sempre indaguei, eu fazia muito questionamento ano passado, foi isso. Quando ele jogou no Mineiro, ele mostrou um futebol, ainda que um pouco, ele subiu muito o nível dele, mas ele já apresentou um bom futebol no Mineiro ano passado e não teve chance na Série B, a não ser como lateral direito. Mas ano passado ele não tava como volante, né? Não, no Mineiro ele jogou de volante. E aí, Ele não jogou improvisado? Não tô lembrando, não, juro. No Mineiro ele jogou quando foi até com a chance que quando o Enderson testou 3 volantes, ele jogou ali de volante. E aí no início da Série B, como a gente teve problema de lesão no lateral direita, aí ele na série B ele só jogou de lateral direito. E ele é um lateral direito, pra não falar regular, não, um lateral direito bom. É fora de posição pra ele. Eu gosto de adjetivo honesto. Ele não vai. Você nunca vai botar nele pra bala como lateral direito, mas. Mas não vai ser com latina. É. Só perfeito. Que como volante, ele é um jogador bom. Como lateral, ele consegue quebrar o galho ali, né? Ele é o quebra-galho, se precisar. O que eu senti foi não ter dado chance a ele de jogar de volante na Série B com as prerrogativas que ele tinha e dando chance pra outras pessoas. Ali, no caso, o Davi, mas daí deixa quieto. Muito bem. Ô Gabriel, caiu no seu colo decidir então quem foi o bala melhor de em campo do América, que você pode desempatar ou você pode votar num terceiro e deixar tudo bagunçado também. Nós temos por enquanto. Pra clarear a mente do Gabriel, o Serginho é o que fez o gol, o Christian é o cabeludinho, cabelo preto, volante, cabelo lisinho preto. Bom, eu só gostaria de assim, meu voto é um voto político, ok? Porque eu sou da política de que um time tem que valorizar a sua base. E eu sou torcedor de um time que não faz isso. Teve a sua primeira estrela da base revelada no Gabriel Jesus, né? Então eu voto no Christian. Muito bem. Eu acho que ele articulou muito bem esse time, assim, pra volante. Eu não imaginei que ele fosse da base, que ele fosse novinho, assim, eu não consegui identificar. Eu achei ele um ótimo jogador. Na reação de vocês no segundo tempo, eu acho que ele foi essencial para dominar aquele meio de campo que vocês não estavam conseguindo dominar no começo do segundo tempo no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. E eu acho que ele é um jogador que tem bastante futuro para ajudar vocês esse ano e tudo mais, porque gostei do menino. E eu tô falando de um time que não tem, né, que tem muito volante bom, assim, normalmente. Bacana. Ó, e não vem crescer o olho, não. É isso que eu ia falar agora. Traz a carreta de dinheiro, manda que a mulher dona daquele banco trazer dinheiro de com força, que aí a gente isso. Vem. Isso. Eu só queria falar que bom que você gostou, mas tira o olho. Vocês estavam falando do público, o Santos tá com dificuldade de passar vocês de público. Só pra deixar meu ódio com o rival. Então, pra aumentar ainda, qualificar ainda mais o seu voto, o Serginho tá emprestado da base do Santos. Olha só. Então você votou bem no Christian. Tá aí, muito então, bom. Christian é o bala desse jogo de ontem. Últimos comentários aqui, o Alan Regiane registrando os placares do Ceará. O CRB já tá ganhando por 2-0 do Ceará lá em CRB. E o Chacal lá Tropa Metal... O Chacal Tropa Metal Headbanger Motociclista tá dizendo aqui que... Eu acho que eu consigo imaginar o cara dessa pessoa. Pois é. É o nick mais qualificado. Já passou da hora do Judivan ser titular. He-Man tá difícil de aguentar. Não é He-Man, agora é Príncipe Adam. Apesar de ser o Alisson Fernandes, não conhecer a referência. Vou estudar. Que senhores, ótimo. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Obrigado demais pela visita. Deixa aí seu boa noite, apresenta o Gizcast, fala o que vocês estão fazendo lá. E, então, enfim. Eu queria agradecer primeiro a todo o povo de BH, que eu adorei vocês, gente. Jesus amado, que cidade incrível. Eu vim apresentar minha pesquisa lá na UFMG, e aí fui recebido aqui pela Clarice. Nossa, amei, amo já Minas Gerais. Eu comi um pão de queijo que tinha coisa dentro hoje, foi absurdo. Fui no mercado, foi ótimo. Só pra você se inteirar, mas aqui a gente não fala coisa, a gente fala trem. Eu comi um queijo com um trem dentro. Nossa, não, fui no Mercadão, comi fígado lá. Nossa, ótimo, adorei. Fígado congeló? Isso. Muito nossa, bem. Nossa, muito bom, muito bom. Um cidadão honorário de Belo Horizonte. Praticamente. Fui na Praça do Papa, foi ótimo dia, foi muito bom. Queria registrar, eu tenho um podcast também. Que a gente não faz ao vivo, infelizmente ainda não temos condições de fazê-lo. Eu tava pensando até num programa de ao vivo e tal, gravar o conselho de classe ao vivo, mas enfim, desculpa. Que chama Gizcast, Giz de Lousa Cast de podcast. Sou eu e o Caio, dois professores de história, ok? E a gente, um mais acadêmico, que no caso sou eu, né, que já estou entrando no mestrado, etc. O outro, o típico professor apaixonado pelo que faz, a gente toca um podcast falando sobre justamente educação, tentando aproximar academia e sala de aula. Então a gente tem entrevistas com professores da Universidade de São Paulo, entrevistas com professores da rede pública, a gente conversa sobre polêmicas, temos três formatos de programa, né? O Gizcast, que é quinzenal, que é o programa sobre um tema de educação, a gente apresenta alguns autores, etc. O Conselho de Classe, que é todo mês, em que a gente escolhe notícias sobre educação e passa elas ou não de ano. Vocês imaginam que a gente não tem passado muitas notícias de ano. E o Quem Foi, que é semanal, é um pocket, um podcast de 10 minutinhos, em que eu ou um convidado explicamos um conceito de filosofia e indicamos leituras sobre este conceito. Então a gente já falou sobre o que é o contrato social para John Locke, o que é o contrato social para o Spinoza, ou aquela frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de filosofia, a gente não tem uma ordem muito estabelecida, a gente fala o que a gente quer. Tá certo, recomendadíssimo aí o Gizcast, o link vai estar na postagem, fica fácil todo mundo que quiser discutir educação acompanhar. Senhores, isso. Muitíssimo aliás, obrigado. Aliás, só uma recomendação de um podcast nosso, que sim, já que estamos aqui, claro. O podcast, se não me engano, número 2 ou 3, que a gente gravou com o Flávio de Campos, não sei se vocês conhecem seu Flávio de Campos, professor de História Medieval da Universidade de São Paulo, mas que pesquisa atualmente muito sobre história do futebol, ok? Ele tem um programa, a gente gravou sobre como usar futebol e história na sala de aula, mas quem quiser conhecer, a gente está querendo montar aqui, ter mais contato aqui em Minas Gerais, que a gente tem, junto com o Flávio, o Agir, que é o Arquibancada Ampla, Geral e Restrita, que é uma confederação de torcidas de futebol contra o fascismo, o aumento do fascismo aqui no Brasil. Então são torcidas como a Palmeiras Antifa, a Santos Antifa, a Santos Punk, estão nesse movimento, a Brigada Marighella do Vitória. Então, quem alguém conhecer alguma torcida de esquerda aqui de Minas, não precisa ser só da América, entra em contato com a gente. Não, muito bem. Nós vamos conversar depois, mais tarde. Seu Felipe de Leucas, que já terminou o café da manhã? Já tá pensando no almoço? O que vai ter de almoço aí no Japão? Ah, faço a menor ideia ainda. Eu tenho que ir no mercado daqui a pouco comprar. Mas hoje dá pra cozinhar, hoje tô de folga, então dá pra tentar comprar alguns vegetais que eu não conheço e fazer aqui. Comprar os vegetais que eu não conheço e fazer aqui. Sensacional. Mas eu tenho experimentado algumas coisas que eu não conheço, mas tenho gostado. Então... Que bom, é isso mesmo. Me defendo as experiências. Vi. Não sei se eu cozinho certo, mas pelo menos dá pra comer depois, né? Então... Nossa, muito bem. É igual brasileiro quando vai pra fora e faz vitamina de abacate e deixa mexicano de boca aberta e fala: o que você tá fazendo, cara? Não pode, é salgado. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado a todos que aguentaram a gente até 10h40 da noite, fora do nosso horário habitual. Tivemos esse atrasinho de meia hora aí. E para além disso, o programa se estendeu um pouquinho mais. Mas foi um bom jogo, acho que foi um bom programa também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente volta na próxima terça-feira, o jogo é segunda, não é isso? América e Ceará, na segunda-feira, às 8 da noite. O que quer dizer que esse programa acontecerá na terça-feira que vem, também às 8 horas da noite. Certo, senhores? Então, todo mundo dando tchauzinho, vamos desligar essa bagaça. Um abraço e até mais. Falou.